Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Azilla Cast. Eu sou o Joel Suki e venha comigo se quiser viver. Valeu, eita, tá que o que bosta. Foi tudo agora. Eu acho que ele queria imitar o Robocop. Esse bicho tá falando é do megafone, mano. Diretrizes básicas: servir ao público, proteger os inocentes, defender a lei. Eu sou Ivan Araújo e vou provar pra vocês que a melhor versão do Robocop foi dos Mamonas Assassinas. Vivo ou morto, você vem comigo. Aqui é Samuel Ragnus. Yeah! O que que vocês fizeram comigo? Alguém pegou ele, foi? Pegaram a frase do Bolão. Alguém roubou a minha frase. Eu sou inocente, eu não tô pensando. Arma, você tem 25 anos para obedecer. Eu sou o Dio Corleone e eu queria saber por que tem um dinossauro na porra do primeiro filme do Robocop. Dinossauro? Ah, de onde, mano? Porra, vocês não lembram do dinossauro no Robocop 1, mano? Ah, eu pago um dólar por isto! Eu sou... Ixi, tem que ser um robôzão, ó. Vai, faz o robô, porra. I am Robocop. Eu fui embora do cash. Ô, patrão, me chama, patrão. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o clássico do Robocop, né? Robocop gay, né, mano? Por que será que vão fazer sobre o Robocop, né? Não, é que tudo tá fazendo isso. Pois é, né? Vamos lá pros e-mails. E vamos para a nossa leitura de e-mails, onde a gente falou há muito tempo, né, de desenhos animados. Parece que foi um dia desse, né? Mas já faz um tempinho. É, essa reforma zona aí foi foda, né? Eu quero passar ali. Mas teve vários fatos também. O Mané, esse bicho também se operou, não foi nesse período? Pois é, né? Agora de mudança de sexo, né? Antes dele ter feito a operação, esse bicho, ele tinha passado um mês de férias, né, do trabalho ali, aí voltou das férias, teve que fazer a operação mais 15 dias, né? Se eu fosse o chefe dele, tentar dar as contas, viu? Já... Até porque a operação de cirrose, mano, o Manel é quase uma operação estética, né? Quase que desvio de dentista, né? Cirrose aí, bicho, o fígadozão do Manel ali, loucura. E vamos para os nossos recados, né? Que a gente faz tempo que a gente não fala, né? Mais do que no que a gente tem que lembrar, né? Pessoal, continuar acompanhando todas as nossas colunas, né? Porque o cash atrasou, né? Mas as colunas continuaram saindo normalmente, né? É, mano, saíram normalmente ali, velho. A gente quer convidar ali os asilados a assistirem, não, né? A lerem o Azilla Comics, o Baião de Letras, né? Os caras, o Cinema Azilla, Azilla Leitura, que tá saindo lá, né? Até porque, cara, os artigos são tão bons quanto o próprio cast, né? E tem uma função que seria justamente pra esses momentos, né? Às vezes o cast atrasa um pouco, né? Demora um pouco mais, aí o cara continua com os conteúdos asilados, né? E... Só que lendo, né? Nunca matou ninguém, né? O cara lê e tal. Pois é, né? Locadora do Azilla finalmente vai voltar, né, cara? O estúdio tá de volta, né? Foi difícil, de volta, né? Melhorado, né? Foi difícil, né? Mas o negócio do cara montar as coisas, né? Furando canos com furadeira, né? Em breve no cast o cara contará essas novas histórias da reforma do mal, né? Essa daí dá um cast, viu? Cast de reforma zona. E Neto, a gente tem uma novidade, estamos em servidores novos, né? A gente conseguiu agora uma estrutura muito melhor, né, cara, de servidores, com servidores dedicados, olha aí. Até porque se o cara ficasse esse tempo todo fora e dizendo que era pra migrar o site, ninguém ia acreditar, né? Desculpa, pode ser desculpa zona foda, né? Esse daí. Aí então é melhor o cara ficar fora sem explicação e quando voltar que o cara deu um motivo, né? Exatamente. Porque a pessoa, não, os baitolas tava tudo era bebendo e jogando sinuca, mano. Era verdade, o cara tava procurando melhorias, né? Exato, né, cara? Pelo menos, né? A gente só tá fazendo alguns testes, né, cara? Resolvendo alguns probleminhas de servidor. Inclusive, quem entender de MySQL, né, cara? Pode entrar em contato com a gente aí nos comentários ou no azilacast@azileitor.com.br. Inclusive, é seríssimo, hein? Esse momento aí não tem putaria. Se você exato, manja não, de MySQL para servidores de grande porte, né? Mande o seu e-mail aí. É, Facebook, qualquer coisa que a gente tá topando qualquer parada, né? Mas esse negócio de banco de dados é foda, mano. Puta que pariu, bicho. Eu na faculdade pensei que era um jeito do cara ganhar dinheiro na molezinha, né? Não é, mano. O cara na faculdade tinha um professor que era igual o Milhouse, né? De banco de dados. Era mesmo. Cara, bicho. Aí o cara disse, bicho, banco de dados deve dar um dinheiro doido, mano. Se esse filho de uma régua aí nada na grana, mano. Pois é. A realidade é bem diferente, né? Então... É, a realidade é triste, né? E já que a gente está falando desse cast de Robocop, né, cara? O policial do futuro. A gente vai deixar os links aí do Submarino, se você quiser comprar o box com os três DVDs do Robocop 1, 2 e 3. Na verdade, é só um que presta, né, cara? Os outros dois ali são meio mais ou menos, né, cara? Os outros dois tem o Frank Miller, né? Frank aí... Ah, mas aí se você não quiser comprar o box com os três DVDs ali do Robocop, você pode ter a opção de comprar a quadriologia do Exterminador do Futuro 4, que de graça você ganha o Robocop 1. Olha aí! E a versão Eu gostei dessa promoção aí. O cara comprou uma porrada de corra massa e ganha a que ele realmente queria. Tá aí, valeu a pena. Tem aí as duas opções aí embaixo, né, cara? Se você quiser comprar, né? E na pior das hipóteses, se você tiver liso, né, compra pelo menos um DVD aí, né? Pelo exato, né, cara? Que apoiou o movimento, né? Pois é, né, velho? E a gente tem um aviso também, a gente tá falando aqui do Robocop nesse episódio. A gente falou do Robocop 1 na primeira parte e do Robocop do José Padilha na segunda parte, com spoilers, viu? Então, né, já fique atento ali pra vinhetinha do Giovanni Araújo, já esteja avisado, né, daí que esse cast ali é a segunda parte do Padilha, spoilers gratuitos, né, véio? Neto nem assistiu o filme, né, véio? Ainda Robocop, né? Por isso que ele não tá nesse cast, né? Mas em breve estarei me atualizando e ouvindo a segunda parte do cast também. Mas o primeiro é massa, né, mano? Robocopzão não, é clássico. O primeiro, né, é show de fuzilamento. É mesmo, viu? E se você estiver escutando a versão sem e-mails, você vai parar o cast agora, né, cara? E vai vir conosco vivo ou morto, né, bicho? Doa quem doer. Cara, eu acho que o Robocop só tem essa vinheta, né? É pra do Robocop, né, meu? Vivo ou morto, você vem comigo. E agora uma mensagem dos nossos amigos do Cabine do Tempo. Vou fazer que nem o Joel. Se você gostou da gente... Sério? Ou não, né? Ou não. Ou não. Você pode conferir lá no site cabinedotempo.com.br. A gente faz análise de filmes antigos. A gente foca mais em filmes antigos mesmo, pra ver se eles são tão bons quanto o Robocop, né? Que é um filme eterno, assim. Teve o remake agora, mas é outro filme praticamente. Então, pra mim, o original continua valendo como um filme eterno. E também a gente faz análise de games, faz debate também. A gente fez um debate recentemente com o Joel aí sobre o melhor controle de todos os tempos, puta, né, dos esse games. Aí ficou muito bom, mano. Vamos deixar um link aí, mano. Foi bom demais. Pois é. Também falamos de trilhas sonoras, falamos recentemente agora das trilhas sonoras dos filmes da Disney, então confiram lá, é muito bom. E o nosso Cabine Histórica, que falamos de fatos históricos, né, o que acontece na humanidade pra gente discutir em cada mês, né, a gente fez agora recentemente o de fevereiro, vai estar saindo agora nesse fim de semana junto com a Azilla Cast, se Deus quiser, né, Jean? Se Deus quiser. Eu gostei muito, foi aquele do James Bond, foi muito bom. É, também o James Bond foi muito bom com o Didi, foi um dos melhores. Foi um podcast bem bacana também, todo mundo gostou do podcast aí, tá? E a gente vai gravar todo mundo junto aí de novo aqui. O povo pode gravar com os caras do Asila aí, o Giovanni também, a gente boa pra caramba. E é bacana todo mundo gravar junto, eu gosto pra caramba. É isso aí. Então confira a gente lá, cabindotempo.com.br. Eu estou em casa, eu já faço parte da resistência, eu estou no link aí do Asila, então eu não preciso esquentar a cabeça, eu tô em casa, meu camarada. E agora aquele ouvinte que gosta de ouvir os e-mails e tudo mais. O bicho tá aqui, né, cara? Os outros ali foram-se embora, né? Só ficou o ali... O ouvinte mais fodão, né? O ouvinte que assistiu o Robocop quando tinha 8 anos, né? E não sentiu nada, né? E riu, né? Na parte que os caras eram fuzilados. É, mano, que não entendeu que tinha cena de estrupe e violência gratuita no filme, né? Os caras eram fodão ali, né, cara? Mas, vamos lá, primeiro e-mail, Moratsu, ou Babi de Pupurupu, olha aí o cara, tenho 30 anos, Fortaleza, Ceará, sou primo do Davi 8, olha, vixe, mano, Davi 8zão, clássico, né, meu cara, um dos primeiros ouvintes que a gente teve, né, cara, assim, já tá desaparecido, né, ouvinte assim de fora, né, mano, que o cara, no começo ali a gente distribuiu a Asila só entre os amigos, né, cara, esse da cara aí foi um dos primeiros... De fora que ouviu o cast, né, mano? Um dos primeiros não iniciados, né? Diz aqui também que é tio do Davi de Carvalho. Grande Davi de Carvalho, né, meu cara? Ninguém nem lembra, né, meu cara? Comenta, porque já que estão falando, né? Tá certo. O primeiro e-mail de 2014. Não faz muito tempo que eu comecei a ouvir o cast. O Davi 8 gravou pra mim um CD com alguns casts, entre eles o Asila Cast 1, 4 e 7. Vixe, eu me lembro, mano, daquela época que a gente pedia pro pessoal gravar CD, né, e tudo ali. E puramente essa época aí vai voltar, né? Daria. Ninguém sabe dia de amanhã, né? Então é bom que volte, né? Foi em março de 2012, mais ou menos, que eu vi Histórias de Locadora. Depois só ouvi lá pra julho de 2013. Comecei a comentar com meu sobrinho. Um belo dia resolvi passar os casts para o meu celular, que só serve para assistir e ouvir, vi. Meu computador quebrou no Natal e comecei a ouvir o cast adoidado. De tanto comentar, meu sobrinho me pediu para passar para ele. Só que meu sobrinho viciou a família inteira do Asila Cast. Olha aí. Esse aí é o ouvinte bom. Esse aí. E aqui ele deixa a sugestão, né, que o Jota vai adorar, né, que era um cast sobre Hunter x Hunter, né, o Jotazão aí fanzaça dela, né, do Hunter x Hunter. É, esse aí tem que ter o Jota. Putaria. Aí que ele completa, el, lá na casa do Manel, aí. Puxa, frase clássica, né. Ganhando 2 litros, né? Também o ouvintezão das antigas, né? Sim, já tá aí há vários casts, né, meu cara? Mais um dos papudinhos, né? Que a legião de fãs do Manel conseguiu trazer. Pois é, né? Bom, ele começa aqui. E ele também é de Maracanaú, né? Qualquer. Pois é, qualquer, né? Qualquer coisa ele é de Maracanaú, né? Bom, ele começa aqui. Bom, fala, bando de fela da gaitas. Estava fazendo porra nenhuma, como é de costume. Daí toco meu telefone. Aí falaram que eu tinha achado o documento que meu pai tinha perdido. O cara perdeu os documentos, né, e tal. Agora ele deve ter contado como é que o pai dele perdeu os documentos, né? Não é, mas vamos lá, né, ver qual é o do cara aí. É porque eu tenho imaginado que o apelido do cara é Leandro 2 litros, né, como é que tu deve ser o nome de guerra do pai do cara, né? Bom, daí eu vou tentar encontrar ele no caminho, já que eu sabia que ele tinha ido no cartório resolver o negócio da viagem. Tu vê que o e-mail dele é cheio de spoilers, né? É cheio de tipo história ponta solta, meu. O cara fica perguntando. E como foi que o pai dele perdeu os documentos? E que viagem é essa, né? Porque o pai dele foi no cartório resolver um negócio de viagem, mano. Será que o pai dele deve dinheiro pro dono do cartório? Não é, mano. Quebrei o chinelo. Tá feio, mano. E pra avacalhar de vez, eu perdi minha carteira de identidade. Já veio isso, é putaria. Só mano, como é o dia desse cara, mano. Ele acorda e, não, baixou os documentos aqui do teu pai. Ele, não, mano, beleza, eu vou lá chamar ele que ele tá no cartório. O cara vai, quebra a chinela, perde a carteira de identidade dele no caminho. E aqui ele chega à conclusão que isso prova, isso é a prova de que pobre é um ser que só atrai desgraça. É, mas isso é verdade mesmo, ó, mano. É, teve um cara que no trabalho essa semana disse uma frase que eu achei muito verdadeira, mano. Oi, doido, esse bicho diz assim, macho, o negócio de pobre, mano, é que ele se acostuma com o que é ruim, mano. Aí tu é doido, é isso aí, ó. Eu repeti, é uma verdade foda mesmo. Verdade mesmo, isso aí. Puta que pariu, ó, mano. O cara vê assim. Porque os caras tá reclamando que a comida no refeitório tava ruim, né? Aí o cara lá disse assim, macho, mas pelo menos é de graça, né? Aí se o cara for analisar bem a fundo, não é bem assim não, né? O cara tem que procurar umas coisas. Bom, pelo menos ele recuperou os documentos dele, né? Pelo menos alguém da família, né? Recuperou os documentos, já o cara perdeu a identidade, né? Pois é, né? Bom, e aqui que ele termina com o desabafo dele, né? Um cara ocupado, né, e tal, tá sem documento, inclusive. Bom, até mais e vamos ver se vocês mantêm a frequência, né? Seu bando de baitinho. Aí pra esse comentário dele a gente só beleza. Aí passa pro próximo cast. É, mano. Renan, 24 anos, desenhista, projetista no ramo da engenharia, com J, né? Mais um asilado paulista e mais um dos 300 mil que nunca mandaram e-mail. Olha aí, acabou. É o ouvinte que fala da gaita, né? Ouvinte, filho da puta. É, mais um aí. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês por fazerem meus dias alegres e meu tempo passar mais rápido. Bom, conheci vocês através de um amigo meu, me passou histórias de colégio e desde então o cabaré rola solto. Estava ouvindo a Zila de histórias de bebedeiras. Lembrei-me de uma boa história. Vixe, olha aí. É, já que provavelmente esse cast está saindo próximo do carnaval, né? Vai um aperitivo, né? Pois é. Bom, tem um tio que curte tomar uma zinha. Vixe, quem não tem, né? Uhum. Então, uma noite ele chegou em casa, meio baleado, catando o chão, deitou na cama e capotou. Quando acordou, acordou pior do que estava antes. Resolveu... Saca zona aí, né? Resolveu ir no banheiro, até que ele vai na cozinha, abre a gaveta da pia e dá aquela maravilhosa cagada. O tio desse cara é foda, ó. Minha prima... Minha prima do outro dia abre a gaveta. Já viu, né, velho? Isso aí. É, mas essa história de bebê é muito massa, velho. Ainda bem que eu não boto da casa desse bicho, né, mano? E coitado da pessoa que teve que limpar, né? Depois eu estaria aí todinho, mas que é engraçado, é demais, ó, velho. Putaria, mas aí. Pensou, hein, mano? Do outro dia de manhã, os caras todo mundo café e sentindo só um cheiro meio estranho, né? Assim. O cara fica dando aquela, né? Aquele. Que diabo é isso, bicho? O cara assim, né? É, assim, é, aí, os caras dentro do solado de sapato, né? Porra. Sobre Robocop, né? Oh, peraí, João, tu vai ficar o cast todinho falando do copo? Não, que dó. Até que entrar no personagem, meu. Cara, não vou entrar em porra nenhuma, ninguém entra porra nenhuma em mim, vai nessa! Pode ter. Aí dentro, né? O cara assim. Que porra é essa? O Robocop cara? Cearense, né? O cara, não, aí dentro, né? O cara dizendo desse jeito. me lembra ali da primeira vez que eu assistia, mano. Foi massa demais, bicho. Era sessão da tarde e o cara vendo Robocop, que é um filme violentíssimo, né? É um dos filmes mais violentos, na verdade, o Robocop 1, cara. Não, que... ali é demais, cara. Ali é puta que pariu, bicho. Não, o que importa é que o mais triste é o 3, que é a negada... Cara, do 1 passou pro 3. Esquarteja ele, aí eu fiquei muito triste. Esquarteja e joga na frente da delegacia, né, mano? Ou não, peraí. Não, quem é que esquarteja de quando na frente da delegacia? O Robocop 2. O 3 nem aparece com o rosto. O 3 é tão ruim que o Peter Weller, que é o ator, não participou, pulou fora. Não, mano, não participou, mano. É, o Peter Weller não assinou o contrato. Tanto é que o 3 ele não fez. Eu fiz o 1 e o 2 e o 3 pra outra pessoa, né? Meu Deus do céu. Como é que pode, mano? Não, pior é que... Ele ficou com... Não, ele ficou com vergonha de ter feito o 2, tá ligado? Aquela merda, tá ligado? Não, eu acho que eu tive a oportunidade de única assistir os 3 filmes com vergonha de ter assistido no cinema, né? Não riu da minha cara. O número 1 foi foda. O número 1 foi pra roubar. O 2, a gente foi naquela vibe. Porra, que legal e tal. E o 3, Jesus Cristo, que foi que eu fiz? Eu assisti o 3 no cinema também. Ai, tu tá vendo? É só eu que fez besteira, não, né? Pra mim, eu não assisti nenhum dos três no cinema. Eu fui no cinema, mano, assisti Robocop 3 com meu pai, naquele cinema do centro, mano, que tinha o Severiano Ribeiro, né? Não foi no São Luís, não. Tinha o São Luís e tinha outro, mano, que era Diogo, dentro... Cine Diogo! Exato! Ixi, mano, eita, virou pô! Shopping eita, virou Shopping Center! Foi, cara, virou Shopping Center. Cine Diogo e Severiano. Agora eu te digo, viu? Agora tu desenterrou uma entidade. Manoel, desenterrou uma entidade agora. Fala aí, Manoel. Acho que você gostava do Cine Jangada, né, Manoel? O pior é que eu não sei nem que cinema é esse aí, mano. Eu não sei, mano. Ah, mas ele era tipo num. Era legal, mano. O cinema, mano. Era tipo ele dentro do shopping. Era o maior de Fortaleza, mano. Era o Cine Diogo. Só pra tu ter uma noção. Eu não sei nem qual é esse aí. Tinha tipo um subsolo, né? Não era uma coisa assim, o cara descia umas escadas assim. Ainda tem um subsolo ainda, agora é uma galeria de roupa, cheia de chinês. Puta lá dentro. Que é, pariu. Cheio de chinês. Cheio de chinês, sério mesmo, cara. Que Fortaleza que é triste ver, cara, tá cheio de chinês mesmo, tá cheio de pessoas em São Paulo, tá batendo pesado, os caras tão vindo pra cá, pro Ceará. Em função também da realidade financeira da região, né, que tá melhorando muito. É. Só que os caras estão aí, você vê o cinema, que eu já conheci de Recife a história desse cinema aqui. É muito famoso. Cine Diogo? Era, pô. Era o maior de Fortaleza, Joel, Cine Diogo. Olha, cara, eu não tenho certeza, não, mas eu acho que é talvez os maiores do Nordeste, cara. Eu tenho saudade, mano, de assistir um filme no Cine São Luís ali, que o cinema era foda, viu? Eu assisti o Demolidor, eu assisti o Demolidor no Cine Diogo, cara. O Demolidor. Aí que aconteceu. Caramba, esse é o novo, hein? Esse é o novo, cara. É, assisti lá. Eu assisti Robocop 3 e Street Fighter, mano. Cine Diogo. Pior que Robocop 2, que é o Street Fighter. Meu irmão, coitado. Meu Deus do céu. O próprio Van Damme tava uma desgraça naquele filme. Nossa, o Raul Júlia morreu depois desse filme, cara. Ele teve tanto desgosto que morreu depois do filme. Não. Em 1987, vou falar de quem tava passando na época. Eita, porra, é antigo demais. O Brasil tava numa merda do caralho. A gente tava saindo de uma pseudo-ditadura, um governo que não sabia controlar as finanças brasileiras, a situação pra quem tava... Não mudou nada. Não, é, por aí, pronto, então vou contar o que você vai pensando, ué. Tava uma confusão do caramba, cara. É, a gente não sabia quem ia ser o futuro presidente do Brasil, aquela confusão de Collor com misturado de Lula, né? Né, ainda teve o Silvio Santos, né, no meio da parada. Não, isso eu tô falando dois anos antes. O rolo todo aconteceu em 89, né, cara? Mas isso aí eu tô falando de 87, certo? É. E o que acontecia? É, muita gente, o comunismo ainda tava batendo de frente com o capitalismo, a cortina de ferro tinha acontecido, e a polícia, cara, tava desacreditada, cara, totalmente desacreditada. Tanto, não só a polícia, como a polícia no mundo todo, né, cara? Aí o Paul Verhoeven teve uma ideia, filha da puta. Porque se você olhar bem, o Robocop não é um filme policial, na verdade, é uma sátira. Exato, cara. Ele é mais uma paródia, né, cara? Uma paródia, sarcasmo, cara. Né, cara? Ele é sarcasmo geral. Diferente desse filme do Padilha, que agora é um filme. O do Van Robben, ele entrou com dois pés tirando onda, cara. Então ele chegou lá e ele falou, não, eu vou fazer um filme de piada, vou convencer todo mundo que o filme é mais ou menos, e quem entender, entendeu, né? Aí então você vê, por exemplo, aquelas cenas que o Robocop, coitado, tá, ele, depois que o Morpho sofreu todo aquele acidente, o pessoal cagando, andando, brincando, mexendo no laboratório, fazendo brincadeira. Fazendo aniversário, né? Aniversário, o pessoal bêbado dentro do laboratório, cara. Que é legal ali que é apresentado no começo, né? Mas essa Detroit no futuro, né? Aquela distopia, não sei o quê. Aquela crise Detroit financeira, como, né? Tal. Como Detroit está hoje, né? Que Detroit está uma merda. Criminalidade alta, né, cara? Não é só, né, Detroit, não. É tudo, até uma pitada de Brasil ali também, cara. Também, cara. Também. Você podia ver que as propagandas da televisão eram comédia, era satirizado. É. A polícia já está satirizada pra caramba. Já começa ali pelo início do filme, né, mano? No Robocop 1, a cena lá dos repórteres lá, eles estão noticiando a morte de dois policiais, aí um saiu ferido. Aí, o policial que saiu ferido tava processando o Dick Jones, né, o presidente da OCP. Aí a gente tem aqui uma mensagem do Dick Jones que ele mandou pro cara. Aí o Dick Jones vira assim pra tela e diz: meu irmão, você não aguenta essa parada, mano? Pede pra sair dessa porra, mano. Três policiais mortos e um gravemente ferido. O líder do Sindicato dos Policiais acusou a firma OCP Omni Produtos de Consumo, que fechou recentemente um contrato com a prefeitura para financiar e dirigir o Departamento Metropolitano da Polícia de Detroit. Dick Jones, presidente da divisão da OCP. Quando um policial entra para a polícia, passa a correr certos riscos inerentes a esta profissão. Pergunte, se não pode aguentar o tranco, é melhor não entrar no negócio. Totalmente politicamente incorreto, cara. Exatamente isso. Tá. Uma coisa que me deixou bastante, que eu fui rever o filme ontem, né? Eu falei, cara, na época você não lembra, né, das coisas... Mas você vê, mano, os jornalistas desse filme, cara, eles vão dando a notícia, dando risada, exato, tá ligado? Meio que ironizando, cínicos, cara, tá ligado? Cínico, dando total banalidade à situação, não, cara. Ele no começo, mano, não, morreu dois policiais, aí o cara rindo, mano, da notícia. É, e na mesma hora entra uma propaganda do cara dando risada, tá ligado? Eu falei, nossa, tipo, cara, facas guinço, né? Aquilo ali. Não, mas tipo, a ideia é essa. É essa do Van Rompuy, vamos lá. Ele é o cara que é da geração que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, entendeu? O Van Rompuy vem do diretor, o holandês. Uhum. Então o cara devia estar com todo aquele trauma de guerra, da Segunda Guerra, na cabeça. Isso é um ponto. Segundo, o país americano estava numa pseudo-situação que estava legal, mas então está ruim. E saindo do governo Reagan, que ia entrar o governo Bush pai, entendeu? Então o país ainda continuava numa merda. Estava sem moral porque tinha levado uma surra no Vietnã, invadido Granada, e continuava sem moral. Quer dizer, o próprio americano não tinha aquele batido no peito, eu sou o melhor. Uma cidade que já foi considerada a grande meca dos Estados Unidos em decadência por causa do petróleo, cara. Porque Detroit acabou porque as grandes exportadoras tiveram que sair de Detroit, que não estavam conseguindo mais fazer os grandes carros, então tinha que sair, né, de Detroit. Era polo de industrial, né, lá. No... É, porque diferente do Brasil, o que acontece? Aqui no Brasil, você sustenta uma capital através do governo. Lá não. A capital tem que ser autossustentável. Ela tem que ter, além do dinheiro do governo, ela tem que ter o dinheiro dela para sustentar. É por isso que são os Estados Unidos, né? Unidos. Porque cada um foda-se o outro. São vários estados independentes, sendo que unidos, né? Vou parar pra pensar, cara, vale, é praticamente isso que tá acontecendo hoje. Hoje em dia você pensa, você coloca essa, você vai nos outros canais, assim, nem vou falar nome aqui, mas, cara, você vai ver um cara, tipo... Não, nem digo esse, tô falando essas mulheres mesmo, que, por exemplo, o jornal aí, já falou, Jornal Nacional, essas paradas, a mulher tá dando uma porra de uma notícia, por exemplo, morreu tanto, vazou gás, não sei aonde, a mulher tá dando risada, tá ligado? Meu, eu acho que ela tinha que ser treinada pra meio, não tô falando pra ela chorar junto com a notícia. Mas, meu, fazer uma cara normal, não ficar fazendo um risinho pra câmera. É foda, ser imparcial, né, mano? É, cara. essa até hoje tá pagando o pecado dela, sabe, pra foi falar a verdade, se lascou, né? Foi sincero e se lascou, né? Agora... Mas uma coisa invocada assim que a gente pode analisar também no filme 1 é como o Alex Murphy, ele parece que ele veio de outro mundo, né, bicho? Porque ele é muito otimista e ele é muito honesto, velho, daquela galera toda, entendeu? Ele é o velho bom policial, né, mano? Ele é. Não, mas eu quero o seguinte, o cara acreditava nos princípios da polícia. Tem que ter um cara, tem que ter um escoteiro, cara. Cara, isso aí é totalmente, mano, totalmente tropa de elite, velho, isso aí, velho. É isso aí. Se tu perceber... Falta só o Capitão Nascimento narrando e falando, cara, esse aí é o Alex Murphy, ele acreditava. Galera, ninguém tinha entendido o filme do Robocop. Sim, entendeu? Sim. Um dava uma proposta, não dava proposta. Quando o pessoal lá, que tava correndo atrás pra fazer o Robocop, não vou dizer os nomes agora, quando viu o Padilha fez o filme, eu falei, esse cara tá bom. Quando perguntaram, queria, eles até fizeram um teste, isso é até uma entrevista, né? Mostraram um monte de coisa pra ele, ele falou, não, que na verdade eu quero filmar aquele que tá ali atrás. Não, é, ele disse na entrevista que queriam passar pra ele as filmagens do Hércules. Exato, aí ele disse que não, eu quero filmar aquele, aí apontou pro pôster do Robocop, né, o primeiro. Aí o cara falou, olha, tem uns malucos aí que estão procurando um doido que quer fazer esse filme, quer encarar, topo. Foi assim que aconteceu, cara. Agora, o que outra coisa também do primeiro filme que é foda, né, mano, o cara vê ali, é aquela reunião dos executivos lá da OCP, né, mano, o cara... Mas era a realidade dos anos 80 e os anos 90 foram assim, a ascensão de Wall Street, cara. Detroit ali tava na merda já, né, mano, e os caras não, ao invés de revitalizar a parada, não, vamos criar um bairro só da elite, né? Delta City. É, praticamente, isso daí. Quem tiver dinheiro vai estar no bairro, quem não tiver, tira daqui. Pois né? É, né, cara? Pega o beco. E realmente aconteceu. Você ia ser tipo o Elysium dos bairros, entendeu? Pois não, é. Alphaville, porra. Você chega lá, o cara bota um condomínio caríssimo, acessível lá, os portões te fecham, te protegem, você pode estar no meio da favela, ninguém sabe o que tá acontecendo. É, a Delta Zona, né? A Delta Zona. É, aí vai começar a confusão. Ai, Jesus. Ai, não vou começar. O proletariado vai se ficar contra os latões agora. Ai, Jesus. E nessa cena a gente tem a apresentação do ED-209, né, bicho? É, isso aqui é uma maldade, cara. Eu tenho um carinho muito grande pra esse... O robô, né, cara? É, mas a gente tem que falar também que puta que pariu, colocar, pelo menos na dublagem, que eu vejo dublado, né? Esse filme você tem que ver ele dublado, tá? Não, lógico, né, é muito boa, mas, cara, eu não sei por que a porra de colocar na dublagem, a dublagem meio que do robô, né? Ele, quando ele grita, ele faz, vai matar alguém, ele coloca o barulho do dinossauro. Você tá falando do filme. Não, do mas Padilha, é a parte do motor dele, mano. É a parte do motor dele que ele faz. Não, eu não. Desse dinossauro em ponto alguma. É, o Timbu tá na cabeça que tem dinossauro no filme. Tem, tem sim. Na parte que eu tô adiantando um pouco o filme, mas na parte quando ele tá lutando com o Robocop lá, que ele cai da escada, tá? Que ele não consegue levantar. Ele fica tentando levantar, se debatendo, aí tem um barulho gritinho, né? Um barulho de dinossauro, é o gritinho. Aquilo é um dinossauro, se você não precisa. Não. Eu vou explicar pra vocês, assim, como pessoal de lembre-se que Robocop ganhou o Oscar de som. Sim, tá? Sim, sim. Entendeu o que acontece? Eu tô falando de experiência de máquina. E algumas máquinas sobrecarregadas, um conjunto de engrenagens com servomotores, quando ficam sobrecarregados, eles gritam. Ora, mano, chumei o carro, mano. Ele tava com problema na roda, parecia que era um rato, mano, dentro do motor. Aí é diferente. É, pô, Joel, limpa o carro, mano. Isso é falta de limpeza, é outra história. Tinha um rato mesmo lá sofrendo na roda, entendeu? É, tem um rato mesmo. Dick Jones, né, pede pro cara fazer uma demonstração. Ah, fazendo. Bota a arma na mão do cara, aí o cara aponta pra ele, É pra mim, não, abestado, é pro robô, mano. O robôzão, não, você tem 15 segundos pra largar a arma. Aponte-a para o ED-209. Tá bom. Abaixe sua arma, você tem 20 segundos para obedecer. É melhor obedecer, Sr. Kimmel. Você tem agora 15 segundos para obedecer. Você está violando diretamente o Código Penal, capítulo 103, seção 9. Você tem agora 5 segundos para obedecer. 4, 3, 2, 1. Estou autorizado a usar força física. Aí o cara larga, ele... Você tem 10 segundos pra largar a arma, esse bicho. Vixe, meu irmão. E agora, não sei o quê. Aí fica aí jogando cinema, pro lado, porra, pro outro, né? O robô tava mal configurado, tá ligado? Tava calibrado. Essa parte aí foi meio engraçada mesmo, ó. Ele, porque, tipo, instalaram o XP no bicho, né, cara? Quando o XP travou, aí fudeu tudo. Aí você foi e chamei, ó. O cara é fuzilado, mano. Aí o diretor da OCP, né, antes do Dick Jones, aí, chega assim... Todo mundo correndo, cara, todo mundo correndo de perto. Ele chega assim, aí, ah, não sei o que, você trouxe um robô com... O cara cagando, mano, pro cara que tava morto, mano. Porra, mano, você construiu um robô com defeito, não sei o que, como é que aí fica as vendas? Vixe, meu, mano. É mesmo? Cara, mas é puta que foda, pariu, bicho. Mas depois de morto, mano. Mas só tem que se preocupar com o que ainda resta. Diretor, empresário, pensa assim, meu camarada. Exato, né, cara? O que esticou, galera, é o fato deles fazerem esse tipo de teste num local sem nenhum tipo de segurança, entendeu? Isso que eu achei exagerado. É muita confiança. Mas é que tá. Aquela desse tamanho, por isso o cara podia alugar um galpãozinho, né? Não. Eu vou fazer igual o meu tio agora. Isso é filme, meu filho. Vamos lá. Teoricamente, vocês têm que entender o seguinte: quem já leu os HQs lá do pessoal, já, o Ed-19 já estava sendo testado em outros países. Sim, sim. Só que não foi referenciado, né? É isso que eu ia falar. Então o que aconteceu? Os caras tinham funcional em todo só canto. Que eles configuraram o Ed-19 para trabalhar numa realidade urbana, que é mais complicado. Ele, como linha de combate, ele estava dando certo, né? Uhum. Só que era um projeto. O problema é o seguinte: enquanto no Padilha mostrou ele realmente como uma arma funcionando e operacional, com moral, lá o Van Homme mostrou, por quê? Como se fosse uma arma falha. Por que que ele mostrou isso? Nos anos 90, um americano tava trocando os carros de combate dele, tava tentando trocar os M60 para um novo carro de combate. Apareceu uma porrada de carro de combate que tá dando errado. Um cara super armado não partiu o motor, super armado não prestou. Então aquilo virou uma piada na época, eu lembro disso. Foi quando lançaram o Abrams. O projeto do Abrams foi 3 vezes mais caro do que o projeto do M60. Então aqui já tinha aquela piada interna no americano que fazia uma arma poderosa, mas não era aplicável. Tanto é que o Abrams levou um cacete do tanque de brasileiro, do Abrams levou o tanque do brasileiro, que foi o Osório. Mas no caso do Robocop original, a inteligência artificial dos robôs era tão limitada quanto a tecnologia na época pra fazer o filme, entendeu? Exato, porque o Ed, ele não sabia distinguir quando o cara jogasse a arma no chão, meu irmão. Que merda, velho! O cara jogou a arma, porra! Ele só via a arma e atirava depois, tá ligado? Era esse o problema. Imagina, né, o cara com a arma aí, não, solte a arma, aí o cara solta uma arma, tá por ali ainda perto, né, então o cara até que fala. Não, mas o foda é aparecer a arma, tá ligado? O difícil é o cara não mostrar a porra da arma, mostrando a arma, fudeu tudo de vez. Tinha que jogar a arma. Tinha que jogar a arma pra longe pra ele não ver, né? Pra você ver também que esses robôs não prestam pra nada, eles são bem limitados, é no final do filme mesmo. Eu tô falando umas partes final, do meio, tudo, mas a gente tem que falar como esse robô ele é burro, pra falar a verdade. O Robocop estaciona no lugar proibido, o robô já fala: você tem 20 segundos pra tirar o carro daí, senão eu vou metralhar você. Falei, porra, o cara só estacionou no lugar proibido, tá ligado? Não precisa nem matar o cara, tá ligado? Mas aí, Dinho, é que tá, Dinho. É a configuração dele, é a programação, é a limitação da configuração. É esse que é o problema. Não tô defendendo o E-209, não. A programação do. Como é o nome daquele bicho do Zorra, mano? Do. Cara, crachá. Paciência zero, mano. Como é? Tolerância zero, cara. Tolerância zero. Intolerância zero, aproveitando o gancho, era do Murph, porque o Murph é louco, viu, mano? A gente revendo o filme, a gente vê. O cara vê que tem um carro cheio de cara com escopeta, ele liga pra central diz: você não vai receber reforço. E o filho da puta vai, mano. Ele é a luz, cara, sozinho, enfrenta uma porrada de cara armado, mano. Vamos falar como o Manuel. Manuel, qual é a frase? Isso é o filme. Não, mas você vê que o Alex Murphy, ele realmente age como um robô, né, mano? E quase como um robô. Não. Pelo contrário, foi excepcional. Um robô verificaria que ele não tinha chance e pulava fora. Ele agiu como ser humano, burro, partiu pro combate, cara. Entendeu? O robô não, vou me dar mal, tô falando fora. Porque se você olhar bem, o robô do Robocop, ele tem uma leve sutileza às regras asimovianas, sim, né? Sim. As três diretrizes. Né? Agora que a gente chegou nessa parte da morte do Alex Murphy, mano. Eu fui assistir recentemente, mano. Puta merda, mano. Como é violento, mano, essa parte, mano. Até hoje, cara. Eu acabei de ver agora. Jesus. Ah, você vê o cara, você vê o maluco pisando na mão dele antes, aí dá um tiro de 12 na mão. Explode, mano. A mão do cara explode, tá ligado? Eu falei, nossa, mano. Ei, mano, agora vocês me lembraram, mano. Foi mesmo assistir há um tempo atrás. Não, mas porque vocês estavam falando, e o meu processamento aqui não tava... Tá devagar, mano. Tá igual do Ed. Puxando as imagens, aí o maluco aí falou da mão. Do tiozão de escopeta. Caramba, é mesmo, viu? Essa é cena aí é essa muito cena, pesado, sendo viu, bem sincero, e eu quero fazer agora aqui uma pesquisa. Pra mim, o filme do Padilha nunca vai superar essa cena, que é a cena do Murphy sendo humilhado e destruído com escopetas. A cena é muito forte. E é nem demais, se compara à cena de merda que mostra no trailer do Murphy sofrendo um atentado à bomba no carro dele. Não, essa cena é muito mais impactante. Poxa, aquele atentado à bomba ali é... É pra menino de 9 anos, 8 anos. Tanto é que o cara colocaram, acho que fizeram até mal feita a cena. Porque você vê o cara, o carro bomba, é só o cara ele abrir a maçaneta um pouquinho e já explode o carro, né? Não, o cara ele abre metade da porra da porta. Aí o carro explode depois. Entendeu? Não, mas tu se tocou que a porta abre sozinha, tu se tocou disso? Abre sozinha mesmo. Gente, vamos lá. Calma. O Giovanni vai defender os robôs sempre. Vai dar. Não tô defendendo, não. Tô botando. A minha função tá vindo. Não, peraí. Não, eu tenho que fazer. Eu tenho que botar uma defesa também, mano. Porque assim, mano, a gente assistiu Robocop na época, na sessão da tarde, não sei o quê, e tudo mais, mas ninguém se lembra, mano, que esse filme é 18 anos, mano. Isso, classificação dele. É outra realidade. Robocop foi 18 anos. É a censura de 18 anos. Cara, pedia. Foi censura de 18 anos no cinema. 18 anos, cara. 18 anos. E pedindo carteira na entrada e tal. Cenas de violência e sexo. Ainda tinha isso ainda no filme. Eu vou colocar a capa do VHS, mano, onde tem 18 anos aí, pra todo mundo ver. Uma cena que eu vi, que eu tava vendo, revendo ontem, que eu falei, nossa, isso é muito forte, e não tem hoje em dia em filme nenhum, cara. Tá. Não tem. Não tem, porque é o seguinte, é aquela parte lá que o cara tá sendo vai ser morto lá com a bomba lá, que o cara tá lá com as duas piranhas lá, cheirando droga até umas horas. Exatamente. O cara joga droga, a mina joga droga nos peitos dela e o cara cheirando. Isso é forte demais, tá ligado? Caralho. Isso não tem, nenhum filme. Tô nascendo agora do Murphy, do tchan tchan tchan, aquele isso aí é muito marcante, cara. O Murphy olhando pro cotoco do braço dele. Puta que pariu. Calma, mano. Pera aí, mano. Ele se levanta, mano. Ele se levanta, o cara dá outro tiro nele, mano. O braço cai, mano, no chão. Não, aí foi a parte que eu achei meio estranho. Sério. Não, mas ele tomou uns 4 tiros de 12 na sequência e o cara não despedaçou e não morreu. Opa, ele tava com colete, porra. Ah, é verdade. Tava com colete. Gente, mas tá doido, a cena é muito forte. É demais. É muito forte. Então, o que acontece? Então, o que o Van Homer fez também... Gente, tem que lembrar também, pô, o cara fez... Tem gente que... Teve showgirls que chocava pela presença de sexo. Então, os caras estão acostumados a puxar, como diz aqui no Ceará, esticar a baladeira, cara. E o Murphy, no filme, ele ainda leva um tiro na cabeça, né, velho? Leva um tiro... O que é o derradeiro tiro na cabeça. É o tiro de misericórdia, né, cara? A impressão que eu tive quando eu assisti Kill Bill, que ele se inspirou no Robocop, o tiro na cabeça. O tiro peraí. O tiro na cabeça já vem desde do Sérgio Leone, essas coisas todas, já vem há muito tempo já. E é logo no lobozinho esquerdo, do mesmo cantinho, é o mesmo canto que ela leva o tiro também, a noiva. Invocado, viu, mano? Entendeu? Mas vai ver, o Tarantino tá homenageando. É aquela homenagem. Tarantino, ele homenageia tudo, cara. É, de Tarantino se espera tudo, né, cara? Você tem que ver isso também, de Tarantino não espera. Tarantino é malucão, né? Agora é invocado, né, mano? Depois que tem essa parada da violência, né, do Alex Murphy morto, não sei o quê, já pula pro Robocop direto, né? Ceninhas lá da telinha, da visão dele, não sei o quê. E o cara, na época, aquilo ali no cinema foi do caralho, meu irmão. O cara chega assim, mostrando uma ótica que ninguém viu. Olhando a ótica da máquina, olhando para o ser humano que estava me cuidando, me transformando, cara. Então... É invocado, né, galera? Se a gente passa a traçar também um paralelo, no antigo não teve as cenas de burocracia que o novo tem, porque o novo tem cena de burocracia deles conversando como é que vai fazer, como é que não vai fazer. É. No original, bicho, já pula direto, já vai direto logo. Já vai direto. Não, gente, é o seguinte, focos diferentes. O outro tinha que fazer. Ia acontecer, porque o tempo era bem diferente. A burocracia era mais imediata e não tinha problema, não tinha um tal de Facebook ou qualquer outro difícil. Porque o cara não tem. Ninguém tinha celular no meio da rua pra tirar foto, entendeu? Naquela realidade. Então hoje, uma diretoria de uma empresa tomava decisão e foda-se o público. Aqui não, os caras tiveram que pensar qual seria o impacto. Se a gente vai botar, o que vai acontecer? O Robocop vai fazer o quê? Como é que vai ser? Você vê que o dilema todinho é o impacto junto à sociedade. Todo o tempo é isso, o impacto junto à sociedade. O foco do novo é mais político do que do personagem, do lado emocional. Isso que eu digo, o primeiro filme que o Van Homer fez é uma sátira. O segundo filme que o Padilha fez é um filme que tá mexendo com todo mundo e principalmente com os brios americanos, por isso que ele se lascou lá. Porque o Padilha escancaradamente chama o americano de polícia do mundo. Por isso que muito diretor americano se recusou a fazer o filme do Robocop, porra. Tinha que ser um gringo, cara. Não é um brasileiro. Um diretor americano não ia fazer. Ia botar Spike Lee pra fazer, filme ia ser político. O Robocop ia ser negro. Entendeu? Negro. E é, né? E é, né? Do novo. Cena ali que ficou na minha mente na época que eu assisti quando criança. Aquela cena ali da salinha de tiro, tá todo mundo lá, blá, blá, blá, blá, atirando. É, aí todo bola. Mundo para, mano. Ele lá. Aquela pistola metralhadora. A pistola do Robocop. Do Robocop. Puta que pariu. É muito show, cara. Enquanto o novo usa uma pistola de taser. Que merda. Calma. Mas até aí você percebe no primeiro filme que o filme ele é muito mais violento. Cara. É. Que você vê o jeito como ele atira, tá ligado? Ele só não atira logo no alvo. Não, ele vai desmembrando totalmente o alvo no papel, tá ligado? É, tipo, antes. Agora, ele vai lá, derruba um braço, depois derruba, dá um tiro no meio que no peito do cara. Agora eu pergunto uma coisa interessante pro Giovanni aí. Você que é o homem da teoria. Vixe. Me explica como é que aquela bala macabra. Mano, diz aí. Vai, é mesmo, vocês deixaram, vocês ele deixaram, dá tipo uns 20 tiros por segundo, né? Aquele... aquele sistema é burst fire, é 3 tiros por a cada clicada, vamos dizer assim. É trá, trá, trá. E o cabo, a cada 10 cliques seria 30 tiros. Como é que essa porra não acaba, mano? É meu filho! Isso é um filho! Eu ia dar essa resposta. Vamos falar um pouquinho. Aquela ali é uma arma chamada Beretta 93R. Nossa, velho, existe essa arma. Puta merda, velho. E fizeram a versão Robocop. Ela é prima, vamos dizer assim. Tu lembra aquela arma do Morpheus que aparece no Matrix 2, que ela dá um tiro do caralho sendo pulado assim, fazendo arco, assim, até linda, por sinal, do Morpheus do Matrix Revolution, ou Reload, agora concluído agora. Que ele começa a atirar e ela começa a fazer um arco. Então o que acontece? Ali é o que aconteceu. O pessoal tá usando armas antiterroristas com capacidade de renovação de tiro. Então aquele pente são 20 balas mais um. Ixi, Maria. Então, ele tem um pente. E tem um pente a mais que você pode ver que a do Robocop é um pouquinho maior, que você pode até botar até 30 balas, entendeu, Manuel? Então ela não tem um pente duplo. É no caso dele, ele é muda, né? Mas 30 já tinha acabado há muito tempo, mas só ele naquela vezada ali que ele entra pra invadir. Ei, Manuel, ele recarrega na coxa, mano. Não, é isso que eu disse. Se aparecesse uma vezinha ele recarregando, eu ficava feliz. Mas não aparece nem meia, né? Ele nem recarrega, porra, né? Só falou tanto disso daí que tanto é que no filme 2 aparece ele recarregando. No filme 2 ele aparece recarregando. Agora, outra cena que ficou na minha mente, mano. Ele termina de atirar e dá a giradinha, bota a arma na coxa. Puta merda. É o filho, homenagem ao filho, pô. Homenagem ao filho. É, muito foda. Homenagem ao filho. Eu lembrei dessa parada também. Aí ao filho também. É. Pois é. Tanto é quem é que percebe isso é a Lewis. A Lewis olha pra ele, né? Pergunta pra ele, Murphy, né? Tanto é que no momento e tal, todos estão pensando que o Murphy morreu. Esse filme é cheio de cena foda, mano. O Robocop de 87. A primeira ronda dele, mano, ele saindo no carro e... Tararara. Foda demais. E ó, já vou falar que uma das melhores partes é a parte que ele atira no meio da saia da mulher no saco do cara, tá ligado? Essa parte é outra. E é invocado nessa ronda dele, a gente vê o estilo do Robocop, porque o estilo dele é pra ser um homem tanque. Por isso que ele é tão pesadão e por isso que ele anda tão devagar, porque ele é um homem tanque, ele é pra aguentar qualquer tipo de rajada. É tanto que no filme original não diz qual é a capacidade da arma que ele aguenta, entendeu? Nem fala que ele aguenta bazuca, esse tipo de coisa. Deixa em aberto. Não, ele aguenta qualquer coisa. Rapaz, o Van Homme foi muito inteligente, muito feliz, cara. Ele não botou data no filme. É, pois é, exatamente. O filme é um anos 80, a correlação é anos 80, mas não tem data. Você olha pro filme e o filme... Tanto é que a gente tá assistindo hoje, não tem a preocupação. Por exemplo, Blade Runner é fudeu. deu, né? Blade Runner 2019, obsoleto, não estamos em 2019, ninguém tá viajando no espaço. Viu, Joel? E outra coisa marcante na ronda dele é, a primeira ronda dele é que você vê o quanto a roupa do cara, a armadura do cara é bem feita. Você é, mas... tem como dizer que é fake, cara. Você não tem como dizer que é de plástico, você vê que é metal mesmo, entendeu? Não, isso aí na... é por isso que pouca gente sabe, mas como o Giovanni falou, ele ganhou o Oscar de efeitos sonoros, né, mano? E não é à toa, né, mano? Porque aquela, aquele sonzinho dele, quando ele se mexe, o... é doido, cara. Cacete esse som. Acho que temos 4 ou 5 dias e depois... Poder... Ei, isso é uma bobagem. Eu recebo minhas ordens. Mas que maluquice é essa? Qualquer pessoa que o cara peça assim, nah, imita aí o Robocop, o cara faz esse sonzinho. Não, gente. É o osso, e... o osso é realmente a estrutura da armadura. Realmente é muito bem feito. E outra, é, cara. E tal. Agora, gente, outra coisa que é importante, né? É. O ator, o Peter, ele fez muita preparação física. Fez não, mas no, arte espacial. No começo do filme, o cara tava magão, mancho. O cara era um madruga, mancho. O cara ali, mancho. Caralho, mancho. O cara. Acabei na madura, pô. Porque cara se fosse tava muito tava mago, fudido. Mano. O cara galera, tava chupado, mano. Galera, cara. O primeiro projeto de Robocop, Deus me perdoe dizer isso, mas era Arnold Schwarzenegger, meu camarada. Não, imagina que Robocop gigantesco ia ser, cara. Meu amigo, aí ia ser o Robocop, viu, menino? Ia ser o Ed 209, o Robocop. Aí podia botar a bazuca pra derrubar, viu? Mas aí tu pega assim, mano, tu entra numa sala, aí tá o Schwarzenegger e o Peter Weller, mano. Aí tu aponta assim, qual desses dois caras aqui que é o robô. Tô puta pra qual, mano? Claro que é o Schwarzenegger, né, mano? A diferença é que o Schwarzenegger não precisa de armadura, né, mano? É, velho. Eu só ia pintar, mas isso aí é... Só pintar feito, o corpo do... ia ser o prateado, né? Agora é muito foda ali como a gente é apresentado pro Robocop, né, mano? O personagem é apresentado aos pouquinhos, mano. Vai aparecendo ele no espelho, assim, no espelho não, no vidro, né? Na delegacia, aí mostra ele de costa. Aí todo mundo sai correndo e você meio que acompanha, né, meu pessoal? Você muito bem feito, pariu, viu, cara? Tipo, aí pode. Aí muito quando aparece... Você fica com vontade de querer ver o robô, né? Você fala, caramba, mano, que aparece logo, tá ligado? Aí quando aparece, mano, cara, puta merda, mano, eu quero mudar isso. E música no fundo. E a música do Robocop no fundo, isso aqui, cara. A música é clássica, né, mano? A música ali. Ajuda tudo, cara. O Peso Balidor estava inspirado, cara. É, a única coisa que eu achei, assim, ruim do filme, que hoje eu posso considerar assim, é que foi muito rápido, do momento que ele virou Robocop pra morte dele, cara. Mas era característica da época. Eu sempre achei, assim, um pouco falho, cara. Da mesma forma que eu me questionava como é que o cara vai pra uma guerra sozinho, só com carro. Isso também me incomodava. Só com o carro. Agora é só ele. O cara tinha que ser muito caxias, né, mano, pra fazer isso. Tinha que ser... É, mas cara... a ideia era essa, cara. O cara, todo mundo lá revoltado, ninguém rejeitando de fazer missão, e ele encarou uma situação extremamente de risco, né, cara? Praticamente agora... todo mundo tirou folga lá, né? Tava de greve lá e só o Robocop trabalhando. É, exato, cara. Né, mano? Ainda tem esse problema da greve, né, mano, do filme. Aquele arco de recuperação do Murphy, mano, como ele vai recuperando a consciência, é muito foda, né, mano? Muito bem escrito ali. É, cara... A cena do posto é a prova viva disso, né, cara? O quanto a memória dele vai voltando, à medida que ele vai revendo as pessoas que fizeram isso com ele. Eu achei que foi legal esse gancho aí, pra trazer a memória dele de volta, em vez dele já saber de tudo. Ficou legal pra caramba isso daí mesmo. E aí vai lembrando dos caras de um a um, assim, depois ele vai atrás de todos, cara. Isso que eu achei foda, tá ligado? E não sei se vocês lembram, o Robocop pegou duas minas nesse primeiro filme. A primeira mina lá que montou ele, que deu um beijão na boca dele lá no meio da festa, né? E bêbada. Bêbada. E depois a mina lá que ele deu um tiro lá no meio do saco do cara lá. A mina meio que abraçou ele, ficou lá com o meio dele. Não, senhora, você está em choque anafilático. Obrigada. Madame, a senhora sofreu um choque emocional. Vou notificar a clínica de defesa contra estupros. Robocop pegou duas minas no filme, cara, vai. Dessa ótica, sim. Dessa ótica, sim. Então, se o Robocop pegou duas, ele é das minhas, viu? Sabe, é bom. Quando a Luz entrega o espelhinho pra ele, né, mostrar o que fizeram com ele, quando ele tira o capacete, né, aí ele olha assim, aí fica pensando. chocando, né? Pensa na China chocante. Caralho, bicho. Na época foi, cara, o famoso... Ah, eu vou ser sincero, cara. Eu acho que não datou essa parte, não. Eu acho que tá... Datou não. Tá não, bem feito até hoje. Quando... Ainda dá a impressão mesmo que a cabeça dele é soldada no capacete. O Robocop, mano, ele foi indicado ao BAFTA de melhor maquiagem, mano. Melhor maquiagem. Eu não sei porque não ganhou, hein? Porque, é. Cara, bicho... É, os concorrentes deviam ser peso pesado também, né? É, bonito até hoje, cara. Eu tava com medo de assistir, né? Na hora que eu fui assistir, eu falei, será que vai estar bonito? Ou vai estar zoado? Que nem... A gente tá falando aqui de Vingador do Futuro, mas aquela parte lá daqui... Vingador do Futuro tá datado demais, cara. Stallone... A parte Stallone, da máscara não, da gorda. É foda, cara. Mas hoje em dia, o filme sai zoado mesmo. Estilo Exterminador 1 não existe mais. Ou se o cara quiser... Até filme chinês de baixo nível, ou japonês de sacanagem, daqueles, de todos aqueles filmes malucos que ele tem, tá um pouquinho melhor, cara. Eu tava vendo agora o tempo. Você tá assistindo aquele o Spectraman, misturando com Super, com Ultraman, com Ultra Zero, sei o que lá. Tá assistindo aqui na televisão, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, tá com uns efeitos, cara. Agora é fraco, né? É. Mas eu ficava imaginando como é que o Padilha vai conseguir criar uma maquiagem da cabeça do Murphy mais impactante do que a original. Exato, eu ficava imaginando. Nunca esse filho de rapariga vai conseguir me impressionar. Puta merda, meu irmão, eu quase chorei. Eu falei, quem foi que fizeram com o homem, meu Deus do céu. Acho que agora aquela última parte que ele vai atrás dos gangster lá, né, que mataram ele. É muita violência, mas aquilo. Meu Deus do não, céu, gente, mas... eu não assisti na sessão da tarde, cara. Os caras escancararam mesmo, liberaram tudo, mano. Tudo, até o cara, atropelamento do cara, mas... É que nem eu falei, os caras deixaram tudo aberto, né? É o quê? É os caras lá passando lá, tirando os peitos da mina lá, depois vai lá. O cara cai num barril de ácido, sei lá o que lá. Aí chega aquele traficante de armas, né? E passa por cima do cara, velho. Não, mas antes você vê a mão do cara, que nem você percebe assim. Ele vai derreter. Você vê a mão do cara derretendo e o ossinho cara, aparecendo, tá ligado? Falei, cara, que maquiagem foda pra época, tá ligado? Gente, vou lhe falar uma coisa com vocês. Eu não lembro, qual é essa cena aí? A cena do tanque de ácido, pô. É, mano. A cena do tanque de ácido é impactante até hoje. Incrível. E até... Tipo, aquela... Não, eu concordo que aquilo ali foi pra arrombar. Não, mas a gente tá meio que adiantando também. A gente tinha que falar também. Tem que falar das armas desse filme, cara. Que puta que pariu. As armas desse filme é sensacional, cara. Aquela ponto aquela 50, arma lá, né? Aquela... Eu não sei, acho que é uma bazuca. Não sei que os caras começam... É a cobra. Não, eles conseguem uma arma especial que faz uma destruição inacreditável. É a ponto 50 lá. Não. Ali é como é uma ideia. Qual a arma que vocês que jogam Counter-Strike, Black Ops, não sei o que, sabe muito bem. Far Cry Blood Dragon, fala isso mesmo. Uhul, Far Cry Blood Dragon! Gente, ali é uma variação que até então o americano não estava conhecendo da famigerada RPG, pô. Ali o nome da arma, galera, é Canhão de Assalto Cobra, que foi feito pela indústria de arma do vilão, né? Que o traficante de arma usa contra o Robocop, que ela tem um poder destrutivo de uma bazuca. É incrível a arma. Então. E ela é homenageada no jogo Far Cry 3 Blood Dragon, o DLC, né, que tem pra Xbox, PS3, e essa arma é irada, ela é altamente destrutiva, cara, é muito foda demais. Não tem o Far Cry 3 ainda não, hein? E é o diretor da OCP, né, que manda matar o Robocop, né, então, não, tem que matar o cara, né, não sei o quê. Mas não é que tem que matar o Robocop, raciocina comigo, o cara virou um arquivo vivo, qualquer coisa que gravar, tudo que ele gravar já é uma evidência contra a pessoa. Não, mas cara, é que desde o começo ele não queria o Robocop, ele queria o outro lá, o meu robôzinho, tanto é que ele falou, mano, foda-se, né? Que não funcionava. Foda-se que não funcionava. Eu ia vender essa porra pro exército americano, tá ligado? Exatamente. Ele queria forçar a barra com Ed-209, robozinho. Ed-209, robozinho. Que ele é perigoso pra caralho, meu irmão. Aquela galinha louca. Meu irmão... Ele é perigoso pra caralho, só não é botar ele em frente de escada. Porra, é. Ele é foda, ele só não pode uma escada, não consegue subir uma escada. Não, também. É porque o Van Robben, veja só, gente, é aquela velha história. Como o cara passou pelo nazismo, ele queria fazer até a correlação disso. O alemão fez o maior tanque da Segunda Guerra Mundial, que foi o Tiger, o King Tiger. Só tinha um problema, cara, combustível. Então o americano só ganhou do King Tiger pelo volume da quantidade de Sherminha e porque o King Tiger parou sem combustível. Se não, meu amigo, ele tava apanhando até hoje. Era um carro de combate que andava com um canhão de 88 milímetros. Aí o cara aprendeu isso com o alemão e falou, porra, vou fazer um puta de um robô robô que não consegue deixar a escada. É a antítese do projeto ou do protótipo ideal. Por isso, justificou-se o Robocop. O Robocop tinha um poder de adaptação em qualquer terreno. O Ed 209, não. Entendeu? Acho que agora eu vou te falar, meu. Agora uma cena ali que eu fiquei chocada. É no final, mano, quando o cara joga os ferros em cima dele, né? E o vilão vai lá, pega e taca um ferrozão no peito dele. Aí ele puxa aquela agulha zona USB, enfia no pescoço do cara. Aí meu saiu irmão, uma coisa de uma... Saiu muito sangue em cima dele, né, cara? Explode, gente, uma bolha de sangue. Só o peito do Robocop, velho. Gente, isso passava na sessão da tarde? Passava, cara. É inacreditável. Eu não assisti essa sessão da tarde, não. Espirrou, mano. Muito sangue, mano. Do pescoço do cara, mano. A versão que eu assisti, acho que sim, vocês lembram que passou também no SBT. Lembra que passou o Robocop no SBT? Sim. O SBT, mas passou o 3, passou o 3 no SBT. Passou o 3, tudo censurado, cara. Tudo cortadinho. Tudo cortando. Era o 3. E essa... olha que a Globo é cruel em cortar filme. Acho. Não, eles cortavam bem depois, cara. Né? Pros anos 93. 94, eles cortavam, mas antes não cortava porra nenhuma mesmo. Eles passavam, era 3 horas da tarde, era sangue, era tudo isso daí. Passava, era tudo, cara. Sangue, olha só, violência, cocaína e mulher nua. Porra, meu irmão. Porra, 3 horas da tarde, filho. 3 horas da tarde. Mas durante muito tempo, mano, eu fiquei aterrorizado com esse negócio de corte no pescoço, mano, por causa dessa cena aí, mano. É foda, mas uma coisa também que eu achava, embaçado, cara, era aquela porra daquele, aquela garra que ele tinha, não sei se você falou que era USB, mas que porra de entrada que era, que os caras inventaram na época, era, né? Conexãozinha, era só um, né, negócio, mano, de ferro que se enfiava nas máquinas, tá ligado? Passava dados ali, não entendi aquela porra. Gente, é que vocês não foram conviver nessa época, cara. Os cabos de conexão eram uma brutalidade, porra, naquela época, cara. É o P10, então... né? P10 ali, o microfone. Puta merda, irmão. Então era cada cabo gigante. O USB foi descoberto há 20 anos, porra. Então tinha uma conexão pequena. Era aquela brutalidade mesmo, porra. E aquela cenazinha do final, ali... Do Dick Jones ali. Não, do Dick Jones, porra, do... Ele quer da demissão. 4, é isso aí. É uma coisa que é bem bacana, né, também, que é, os caras, né, você não pode meio que matar ou prender alguém da OCP, tá ligado? É, eu acho, a diretriz 4, a diretoria, né? Não, né? É fascismo. Aquilo que você tem que dizer é o seguinte, o Robocop tinha uma pegada fascista, né, cara? Tem que entender isso, que o fascismo é direito para alguns, liberdade para... Era controle para todos e direitos para alguns, cara. Era extremamente fascista. Sim. Aí o cara, o que acontece? Para um poder Robocop conseguir fazer uma diretriz, alguém superior tinha que desabilitar. Daí, o cara, você está demitido. Ele, falei, né? Agora vamos lembrar porque ele fez isso. Em 87, quem estava no poder era Ronald Reagan, certo? Você se lembra aquele, o cara do topete? O cara tinha pintado e bordado, chamar todo mundo de terrorista e já tinha tomado várias decisões para a guerra. Quem logo assume depois do Ronald Reagan é o Bush pai, cara. Nossa, cara. Que foi muito mais duro. Em 90 estourou a guerra do Golfo, quer dizer, os caras já estavam preparando para uma guerra. Então, o que que tá? Os Estados Unidos estavam numa situação, não daquela estado da efervescência financeira que teve na época Clinton, mas na época o pessoal estava noiado, preocupado com os russos e tinha que demonstrar que as empresas também estavam em pensamentos de direita. Por isso que aquela filosofia de uma arma mais poderosa, o Robocop não tinha poder sobre o cara, entendeu? É muito, mas muito contemporâneo o Robocop. O Robocop 1 é muito da era, entendeu, gente? É muito daquela época. E o Robocop fuzila o cara, né, mano? O cara tá... Fuzila e joga o cara na puta que o pai no prédio de 30 mil andares. 30 mil andares. Na hora que o Robocop atira no presidente, o Dick Jones, vai, aquele negão se levanta, mano, se levanta devagarzinho assim, achando bom, mano, o cara rindo, mano. Não, mano, o cara rindo. É porque ninguém gostava do cara, tá ligado? Ninguém gostava daquele cara. E o outro, gente, o cara já no Robocop 2 já era vice-presidente da função daquele cara, porra. Acabei de ganhar uma promoção, foda-se se o cara morreu. Era a realidade dos anos 80, meu camarada. Outra coisa legal também que eu vi nessa cena, e que é muito rápido, que não dá pra perceber direito, que é rápido demais, que a queda dele, se vocês pararem e darem um pause, vocês vão ver que nem é um boneco de pano, nem é a pessoa. É aquele efeito. Chroma key, né? Chroma key não, macho. Efeito Chaves. Não, macho. É o efeito do Ed 209, macho. É o nome stop motion? Oh, meu Deus do céu. Não, stop motion. É o stop motion. É um boneco de stop motion que cai daquele prédio, cara. É stop motion mesmo, nessas partes que você percebe que o filme tá datado. Nossa, em outras coisas não. Senhora, que... Vamos lá, né, gente? Stop motion já tava com os dias contados. Que 3 anos depois entrou o Exterminador do Futuro. Uhum. Certo? Na verdade, um ano depois, em 89, saiu O Segredo do Abismo, que é um... Ninguém lembra, mas foi um puta filme que começou com... Tô falando besteira. E em 88 Exterminador saiu... Exterminador do Futuro... Aquele... Exterminador não, do Futuro tá dizendo 2, né? Não, Exterminador do Futuro 2. É o seguinte, em 88 saiu o Enigma da Pirâmide, que foi a primeira vez que a Light Magic jogou computação gráfica, que já foi fuderosa, que é aquela história do ladrilho. Em 90 saiu... Em 89 saiu Segredo do Abismo, que foi uma revolução também, trabalho da Light Magic pra Pixar. E pra arrombar de vez, pra variar, o James Cameron faz o... Exterminador 2, né? Que até hoje aí, os efeitos são bons, né? E ainda tem a fusão dos dois, tanto a parte de action, da turma do Paul Tippett, quanto, e finalmente é libertado com o Jurassic Park em 91, né? Aí 92, foi agora. Pra tampar, fechar a tampa do caixão, né? Exatamente. Então tiramos o Top Most. Agora virou cult, né? Aí chega lá o nosso amigo, o Tim Burton, no filme de Top Most. Aí ele faz, né? Gasta dinheiro do cacete. É porque é cult. Comprar massinha, não, né? É, porque o cai entre nós, o Tim Burton usa tênis verde, né, cara? É, sabe que eu, foi que nem eu quando eu fui assistir lá no seu filme do Dragão do Mar, me senti um alienígena. Agora a gente vai entrar na parte dos spoilers, né? Daqui pra frente é só spoiler agora, né? Quem novo, assistiu... do novo? Já pode falar do novo? Robocop de 2014, né? Agora quem assistiu não assiste mais. Né? Quem não assistiu, eu assisti, eu assisto mais. Né? E vamos começar o padrão Asila de atendimento. Se você assistiu o filme, o problema é seu. Se você não assistiu o filme, também o problema é seu. Spoiler liberado, galera. Eu achei que o filme começou muito bem, mas... mostrando aquela cena do futuro, né? O ZD-209 lá andando e tudo. Os robôs em pequeno, né? Lá e tal. Mostrando a situação, né, mano? Posso falar uma coisa? Mostrando como eles são usados em campo, né, cara? Ele vem daquela pataquada que é o primeiro filme mostrando o ED-209. Não, mas antes de tudo, já começa. A gente tem que falar também da parada lá dos... mesma coisa que o Padilha, ele continuou, né? Deixou que, né? Aquele jornalismo meio que sarcástico, meio que... digamos, filho da puta, né? Com o Samuel Jackson sim, também, sim. Né? Meio da Atena, né? É, meio da Atena. Tá ligado? Botaram o Jules do Pulp Fiction pra ser jornalista, mano. O fela da puta grita pra caralho, meu irmão. Não, e é porque eu assisti dublado, né? Eu assisti dublado. Cara, porra, tu perdeu, cara. Ele tá botando pra quebrar com Samuel Jackson. Tava Samuel Jackson, entendeu? Ele tava, não tava Mace Windu, não. Ele tava Samuel Jackson. Tava botando pra quebrar. Não, mas eu assisti as duas versões, mas as duas versões são boas. Eu também. Pra mim, a dublagem tá muito boa do filme. Colocaram os dubladores que são. Os bonecos, né? Os oficiais, né? Ali. Os oficiais. Ficou muito show, cara. O Samuel Jackson é o mesmo dublador dele do Julius também. Por isso que eu achei muito parecida a interpretação dele com o Julius do Pulp Fiction. Porque... Tem a direção? De quem é a direção da dublagem? Ixi, agora eu não decorei a direção. Pelo diretor, o cara é que faz o cast, né, cara? Então, se pega um cara competente que nem o Guilherme Briggs, cara, show de bola. O dublador do Michael Keaton, mano, é o dublador dele mesmo, mano. Eu achei muito massa, mano, isso aí. É, não, mas, é que vocês têm que falar uma coisa, cara. A dublagem brasileira é reconhecida mundialmente como muito boa, certo? A competência do pessoal é muito grande, é respeitada no Brasil todo, cara. É respeitada, mas hoje em dia os caras não estão meio que respeitando como respeitava antes, né? Que nem... Você vê muito filme hoje em dia, porque poucas dubladoras aqui hoje em dia que se mantém praticamente uma Delart só essa. Agora tem lá, os caras estão dublando muito filme e nem Miami, cara. Você pega aqueles estudantezinhos que estão fazendo faculdade, tá ligado? Lá nos Estados Unidos. Quer ganhar uma grana, vamos, bota você pra ir pra dublar o filme aí, entendeu? É contenção de despesa. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quando saiu as primeiras notícias de que ia ter um remake do Robocop, qual foi a reação ali? E Robocop é um clássico, né? O ícone do cinema, né? Eu falei, puta que pariu, no México com quem tá quieto, tá ligado? Eu também botei pouca fé. É, praticamente, eu só não xinguei tanto, porque eu acho que eu xinguei o cara pior ainda que os caras tão questionando quando o cara quer fazer o De Volta pro Futuro 4, tá ligado? Tipo... Ixi, mano. É, o meu pensamento foi que era um filme assim, atemporal, certo? É aquele tipo de filme que eu e a gente brinca que vai pra cabine, tá entendendo? Ele não precisa de remake, cara. Uhum. Robocop não precisava. Na minha cabeça tava isso. E quando saiu os primeiros trailers, que tava muito politicamente correto, tudo, não tinha violência, eu pensei. Não, quando saiu a notícia de que o José Padilha ia estar na direção do filme. Ixi, mas saiu tanta coisa dizendo que o próprio estúdio tava em cima dele o tempo inteiro, que ele não podia ser tão livre no roteiro e tudo. É. Aí eu já pensei, poxa, bicho, o cara vai ser capado, o filme dele vai ser capado, ele não vai conseguir fazer um filme digno do Robocop. Não, e quando, então, quando saiu as primeiras artes do Robocop, aquelas primeironas ali. Pois é. Posso dar minha opinião? De gringa, de Didio. Vamos lá, gente. Posso ser sincero? Eu assim, quando eu tava com meus 30 anos, eu achava. Desculpa falar isso, porque eu tô. Robocop era sagrado, De Volta pro Futuro é sagrado, ainda continua, porque é diferente. Você, qualquer coisa que vier com o Robocop De Volta pro Futuro vai estar mexendo com muita emoção, é diferente. Robocop não é tanto importante. Star Wars estão mexendo e vão fazer coisa boa. O universo permite. Então, você tem que ver se o universo permite. A proposta do Robocop ficou muito bem encaixada para os anos 80, final dos 80 para os 90. Ficou muito bem encaixada. E era um tema interessantíssimo, porque o que o Padilha adaptou é um tapa na cara do americano, que o americano quer voltar aquele apogeu que ele tinha nos anos 90 de dono do mundo, que agora ele não tem mais, porque, vamos lá, o americano levou três aviões na cara, tá? Não, toda a guerra que ele entrou não foi satisfeita. A guerra do Iraque está uma merda, a guerra do Afeganistão não resolve, ele não está com moral internacionalmente, passou por dúvidas financeiras por causa de um povo que não sabe ser econômico, então ele não tem moral financeiro e tá aí essa, e vive se baseando em cima de única coisa que sustenta ele, que é o poder militar. Tirando o poder militar hoje no americano, o americano tá quebrado, cara. Se vocês olharem bem, se você tirar a máquina da força militar que ele tem, ele para. Então o que acontece? Quando o Padilha chegou com a proposta e começou com o filme mostrando drones, botas, e detalhe, hein, o cara ainda falou isso, o cara fez missões, já fizemos várias missões com os drones, no Rio, na África, já botou pra fuder, já sei, até o Rio já botaram pra fuder no Rio, que como ele chegou assim, pô, o Padilha chegou e mostrou pra todo mundo que os americanos podem meter a cara em todo mundo, só não podem meter em você. Isso foi minha grata surpresa. E você porque... neles, né? É, e você Estados aí Unidos, que aconteceu. Né? E tanto é que o cara tava desesperado pra botar o dinheiro nos Estados Unidos, porque era um mercado do cara, ele ia ganhar dinheiro. Tanto é que no plano que você viu no fundo, mostrando o mapa da empresa dele, tá em todo lugar, e a capacidade de rentabilidade são 61 bilhões pra, de início, 61 bilhões no mercado americano. Então o cara tava vendo isso. O que aconteceu? É a minha opinião. Quando trouxe o Robocop de volta, eu fiquei preocupado. Porque eu falei, porra, será que eles vão fazer o problema da... vão fechar aquele pequeno universo da polícia? Ou vão expandir muito grande? Aí eu falei, não, os caras vão revolucionar. Eu acredito na competência do Padilha. O perigo, ele... porque o primeiro Tropa de Elite era só um escalão. No segundo Tropa de Elite, ele expandiu. Então, qual vai ser o caminho que o Padilha vai assumir? Vai ser só uma coisa pontual ou vai ser uma coisa expandida? Que eu fiquei pensando, é porque o Tropa de Elite 1, ele tem muita coisa de Robocop, mano. Isso é demais. Mas é pontual, mas é que tá. A mensagem do Robocop, ele fez exatamente como o Tropa de Elite. Até o trabalho da câmera. Falou de uma situação pontual do impacto do Robocop. O Robocop vai fazer estrago se tiver no filme 2, que vai mexer com a corrupção. Tanto é que você viu no filme. A preocupação dos caras é o seguinte: porra, ele começou a fazer escalada. Lembra que ele falou? Caralho, ele começou já a estourar os traficantes. Dos traficantes chegou na polícia. Ele chegou, vou matar a chefe de polícia, derruba o homem, tira o cabo, desliga! Pois é, né, velho? Dá o controle de dentro nesse caralho! Porra, vai! Agora, se você traçar um paralelo do Tropa de Elite com Robocop, mano, com o treinamento do pessoal do BOP, você vê que aquele treinamento do BOP é justamente pra desumanizar o policial, né, mano? E é bem... transformar ele num robô, né? É bem do que o Robocop é, né? É verdade, praticamente. Vamos falar assim, o seguinte, não é que desumanizar o cara, o cara tem uma ação em reação contra aquilo que ele tá indo contra ele. Mas uma coisa que eu achei legal nesse roteiro é que o Murphy, ele deixou de ser aquele carinha boca aberta que acredita na justiça e vai cegamente enfrentar os bandidos sem apoio pra colocar ele um cara infiltrado, velho. Eu achei isso muito foda. E mais uma atualização do Padilha. Ele tirou, que é o seguinte, o Padilha se preocupou em mostrar que aquele, na verdade, o Robocop não era um policial de campo, é um investigador. Isso. Pra deixar mais duro ainda, o Robocop não era um cara pra matar. Ele é um cara que começa o processo e passa pra polícia resolver. A polícia militar pra resolver. Mas eu acho que o filme começou bem, cara. Começou apresentando bem. Aquela... Eu também achei, o cara. Futuro, eu gostei pra caramba, porque aí você meio que você fica... Você gosta do personagem até que acontece aquilo com ele, tá ligado? Eu confesso que eu gostei muito mais desse Murphy, porque você vê que ele é um cara competente, ele é um cara... Ele não é um cara assim que nem um... Que ele era... É meio cowboy, né, cara? O primeiro, né? Isso. E o primeiro, ele era muito... Como é que se diz, cara? Ele é... Vibrador, caixinha. Ele é bicha. Não, não, mas... Rosquial. Ele era o Madruga. Era mago, velho. Não, ele era um cara gente boa, tá ligado? Ah, bem isso aí, mano. Cara, ele era aquele cara meio cego, ele acreditava demais na lei e tudo. Olha, ele era muito certinho, cara, Caxias. Tipo o John Marco, tá ligado? Né, não, é, pronto, tipo pronto. Tipo o neto, né, do Tropa de Elite 1, né? Pronto, pronto. Nesse novo, não, você vê que ele é um cara... É tipo o Matias. É, pois, exato, exato. O Matias, isso. Neto, é. O neto, ele era obcecado, ele era um perigo, pô. Tanto é que o próprio o Capitão Nascimento falou, eu achei um, só que eu precisava da inteligência do Matias e da esperteza do Neto. Lembra que ele falava isso, cara? Isso, isso. Cara, naquela cena do tiroteio do restaurante, cara, eu já tava aprofundado no filme, velho. Já tava... Pronto, me segurou ali o filme, bicho. Muito boa aquela cena de ação do tiroteio. Aquela cena lá do restaurante é exatamente... É, aí você vê que o filme também tá muito mais atualizado, né? Também que... Exato. Porra do... Um, você vê lá os policial, eles vão atrás de um monte de bandido no meio da porra do lugar que os caras só tá com umas 12 na mão, os caras vão com os 38, tá ligado? Nesse aí não. Os caras estão tudo armado, tudo eles sabem, estão se infiltrado, né? E outra coisa também, ele mostrou que o Murphy não é otário. O Murphy, ele foi enganado. Tinha policiais corruptos que delataram ele, entendeu? Que ele descobre nessa cena aí, porque ele é um cara vivo, bicho. Eu gostei muito do personagem. E, não, de novo, o Murphy não era um policial de... Tanto, vamos lá. O filme Robocop primeiro, o cara não pede reforço, vai com duas pistolinhas, os caras armados até os dentes. É isso. Traduzido, aí. Mané. Ele é Mané, cara. Mané. Esse aí ele é mais agora, centrado, ele é, né? Investigador e só caiu porque o carro lhe entregou. E também que entre nós, eu sabendo que eu tô fazendo a investigação, vou confiar no meu carro? Ele também foi Mané. Mas foi a forma que o padrinho encontrou pra justificar o assassinato dele, que podia ser de outra forma. Eu não gostei da explosão do carro, tá? Mas por agora, não foi bem feito? Não, achei pouco. Achou pouco. Pra ter explodido a metade da casa. Pra ter voado, era os órgãos. Era pra ter matado a família dele, porra. Era pra ter arrebentado alguém a mais, cara. Era pra ser mais impactante ainda. Foi pouco, era pra ter voado os órgãos dele tudinho. Era pra ter matado o filho dele que tava no segundo andar, tá ligado? Não, sinceramente, aquela explosãozinha pro cara cair bem ali na escada, só cair pra trás, eu acho muito pouco, realmente. É pra ele ter parado lá na janela. Mas... Realmente, mano. Ai, velho. Só tem matador aqui, agora, meu. Era pra ter voado um braço, era pra ter voado, né? Agora, antes dessa cena, mano, o que eu acho legal é como é que as coisas são apresentadas nesse filme. O cara é apresentado a situação primeiro, né? Dos robôs lá, tudo mais. O cara é apresentado pro Murphy. O cara é apresentado pro personagem do Michael Keaton, né? O Sellers. Que o cara é um empresário, não sei o quê. O cara é apresentado pro doutor. E aí é que começa o negócio do Robocop, né? É isso aí. Oh, e o legal é o plot do filme que mostra que o Robocop não era... Ele não foi criado pra ser realmente, como é que se diz? A cura pra Detroit, né? A cura pra violência, pros bandidos, essas coisas. O Robocop era só um boneco, mano. Ele era só a laranja, exato, pra fazer o cara trazer robôs pros Estados Unidos, cara. Vocês viram lá o que incomodou na cena que começa. O Ed 209 e aquele SX-208, se não me engano, os dois droids que estão lá, eles tomam uma atitude sozinhos, quer dizer, não tinha ninguém controlando, só tinha um cara só monitorando eles, que era aquele Matox. Só tinha ele no meio, você vê que ele já tava lá, só ele monitorando. O resto não tinha, praticamente não tinha ser humano, ele defendendo um jornalista no meio do local de conflito, entendeu? E cada arma fazendo vistoria, fazendo aquela baixaria, tudo. O problema todo é... Aquela baixaria. Mas ele não pode, ele não pode usar os robôs nos Estados Unidos por causa da lei, né? Da lei... Daquele cara. Lei seca. Não, é questão de lei, porque na cabeça do americano, não tem nenhum ser humano tomando atitude, tomando a decisão. Não, mas, ali já tava... Mas tem uma lei, mano. Tem uma lei que proíbe o uso dos exatamente, robôs. Exatamente, essa lei... E essa lei é que impede, dele implantar os robôs lá. Exato. Então, ele cria um subterfúgio que é o quê? É colocar um humano dentro de um robô. E o robô vai ser totalmente controlado. O ser humano só vai estar ali dentro, só curtindo a viagem, que no decorrer do filme a gente vê que é realmente isso, né? É. E outra outra coisa legal que foi bem sutil, eu não sei se vocês pegaram isso, mas foi bem sutil, quando no meio do debate a pessoa fala assim: nós não queremos a mão de um robô atirando num ser humano. Exatamente. Quem tem que, a mão que tem que decidir de atirar ou não é, é a de um ser humano. E é por causa disso, porque tinha muita gente sobrou fazendo só a mão. Chacota do filme, dizendo: porra, o cara só tem a mão direita pra bater punheta, não sei o quê. Não, exatamente isso. Porque os robôs que estão andando lá no Oriente Médio, no Rio, na África, eles estão tomando atitude sozinhos, matando. Eles tomam atitude. Olha aí. Diferente, diferente do que achavam, porque na verdade o Gary Oldman, que é outro filho da puta, não tem ninguém gente boa naquele filme, não, viu? No roteiro do Robocop antigo, o ser humano não acreditava no robô. Já era padrão. Os robôs eram retardados. Eles não conseguiam distinguir o certo do errado. Então, por causa disso, que tinha que colocar um humano no, dentro de um robô. Porque o humano ia saber distinguir o certo do errado. E o robô não. Já o do Padilha já é totalmente diferente. O robô é um ser perfeito. Ele não erra. Ele não erra. Mas o ser humano americano não acredita nisso. Só o ser humano americano. Não. O problema do ser humano. Não é o tiro no meio da testa, né? Não, o problema do americano é o seguinte: explica. É por isso que o filme vendeu pouco. Daqui a pouco eu vou chegar lá e vou falar. Porque na casa dos outros eu posso fazer qualquer coisa, inclusive botar um robô que não sabe distinguir uma vaca de uma bomba. Foi exatamente isso. O L-209 viu uma criança e explodiu uma criança. Entendeu? Porque ele tava armado com uma faca. O cara não tava com uma bomba. É esse que é o problema. O problema do cara é pegar esse mesmo L-209 e ir pro meio da cidade, quando o cara aparecer com a máscara do Homem de Ferro, e der um tiro nele. Até o Homem de Ferro deu essa, o Homem de Ferro 2 deu essa conotação sutil do problema do drone. O drone se sentiu ameaçado, ele vai atacar. Então esse é o problema da realidade de hoje. Entre, enquanto o robô do Robocop era uma piada, o robô, hoje os drones são uma realidade que virou até item. Aparece no Super-Homem, aquela derrubada do Super-Homem pra mostrar o seguinte, que o Super-Homem tá dizendo o seguinte: pô, vocês estão querendo mandar um drone pra me vigiar? Eu vou destruir tudo. Eu tenho direito à minha vida, cara. Até o Super-Homem fez crítica. Aí depois, aí naquela hora mais escura, aparece o drone e o cara fala: eu não confio nessas coisas. Lembra do filme ele fala isso? Eu não confio nisso daí, qualquer hora vai ser contra nós. O próprio soldado falando isso. Passou na hora mais escura. E no filme do Padilha, tá exatamente isso. Um louco querendo que bote drones pra controlar os Estados Unidos e um americano com medo, porque sabe das atrocidades que a marca está fazendo. E estão fazendo hoje. Porque elas, hoje, tem drone matando gente, cara. Cara. É isso que tá incomodando o pessoal, que tá tendo bombardeiros hoje nos Estados Unidos. Por isso que pode estar muito atualizado aquela história, porque lá já está bem exponenciado. Hoje tem drone voando, bombardeando e matando gente. Só que o cara toma uma decisão com alguém pilotando, mas daqui a pouco já levantou. Isso é automático, né? Já está acontecendo, já tem drones que já tomam atitude. Se ele se sentir ameaçado dentro da programação dele, ele já age em medida preventiva. Ou ele desvia ou dispara uma rajada para mudar a posição. Vocês sabiam disso? Vocês sentiram diferença de terem trocado a Luz, que era uma mulher, que era parceira do Robocop, o lado emocional dele, o lado mais humano, porque querendo ou não, a mulher, a maioria das mulheres, pelo menos, elas são mais humanas do que os homens, entendeu? E a Luz, ela tinha esse lado humano pro Robocop, e não tem isso no novo. No novo, o Luz é um homem negro. Peraí, meu camarada. É um negro doido. Na verdade, é o Gary Oldman, né, que troca conversa mais com ele, aí tem a Jana. O fator de descompensação ou compensação que estava aparecendo foi que não faltou no filme, que foi a mulher dele. Quem ficou mais atuante nesse momento foi a família dele. Exato. Porque o Robocop que dá a gente, o Robocop como tratar com carinho, o nosso Robocop, que está aqui sentado na minha mesa olhando pra mim, ele nasceu como máquina e ficou humano. Esse, todo o tempo do Padilha, ele fica entre humano e máquina. Humano e máquina. Ele fica rodando lá no outro. Entendeu? São duas coisas. É verdade. São filmes diferentes, cara. Ele muda completamente tudo. Diferente. Então, quem tem o papel de ser o fator de compensação ou descompensação do personagem é a própria mulher dele, que no filme 1 foi jogada ao relento, é citado em flashes, ou então retratado no filme 2, que é também automaticamente desprezado por ele no filme 2, né? Que ele despreza a mulher, porque ele se considera a máquina, mesmo se chamando Murphy, porque na cabeça tá morto, né? Tirando o Lewis e a mulher do cara, todo mundo ali, ninguém presta. O chefe é safado, o médico é safado, o dono da empresa é safado, todo mundo é safado daquela porra. Tirando a mulher do cara, que acredita nele, o filho e o parceiro dele, o resto do dia ninguém presta. Concorda comigo, cara? Não, eu acho que o Gary Oldman, eu discordo com a questão do doutor, porque o doutor, ele queria investimento pra área de criar essas partes cibernéticas dos seres humanos. Mas é tanto que foi até um plot do filme dele ter se revoltado, porque você jurava, puta que pariu, se o doutor ficar do lado do Michael Keaton, fudeu. Fudeu, né, cara? Não, fudeu. Sabe o que eu tô dizendo? Não é por isso, não. Porra, o cara tinha o troço, tinha o corpo, tinha a mão, tinha todo lado. O cara virou pra mim, nós não temos opção. Tinha, porra! Vocês não entenderam ali? O pecado do cara dizer que ele era filho da puta foi ali. Ele teria opção. Não, ele preferiu ficar preocupado com a investigação dele pra criar um ser benético conforme a empresa queria, arrancou todo o corpo porque foi interesse da empresa. Foi também outro motivo de chacota da internet, porque a galera diz assim, porra, meu irmão, o cara teve queimadura de 4 graus, 80% do corpo, como é que pode o cara ainda estar dentro dessa armadura, tá entendendo? E eu ficava imaginando, meu irmão, como é que eles vão botar o cara dentro dessa armadura aí, mas tem que ter alguma coisa, tem que ter uma cena do filme que justifique só 20% do corpo do cara na armadura. E só pra o pessoal entender, mano, o negócio de queimadura de 4º grau, queimadura de 4º grau é quando queima e carboniza os ossos, mano, do corpo do cara. Então, o que aconteceu? Ele teve um braço que foi carbonizado. O que eu tô dizendo pra você é o seguinte, a tecnologia que existia em 2028 permitiria que poderia ter uma prótese. Acontece que o doutor chega pra mulher e fala que não tem mais solução. Ele tinha interesse no Murphy pra fazer o projeto. Me vá fuinho. Ele ter partido pra ação. Isso que me questionou no filme. Foi o pecado do doutor, foi esse. Ele se vendeu ao processo pra transformar ele no projeto que ele queria. Depois ele começou a ver que o negócio era diferente. Ele se torna meio que um pai, né, pro Murphy. Eu também acho. Como todo cientista. Ele é muito forte. Como todo cientista tem com a criação, cara, como eu tenho com as minhas maquetes, como você tem com o seu podcast, como todo mundo tem, você tem um sentimento por esse ser inanimado. Exato, entendeu? Cara, isso aí é foda. E é na hora que a gente agora vê. O Joel se ficou sentido agora. E é na hora que a gente vê a cena, né, depois que o Murphy sofre um acidente, nossa, a esposa, cara, dele assina e tudo. Deus, e o doutor Murphy, você quer ver como você ficou? Ele, quero. Tire essa armadura de mim agora. Não, ele primeiro tem uma parte muito foda, cara, que ele vai fugindo ali da indústria, né, e mostra mais... É que você vê que ele pula alto pra cacete. Ah, também, e o sarcasmo do filme, cara, é com esse negócio das grandes indústrias, né, os grandes conglomerados. Na China! O cara, altos chineses, mano, trabalhando lá, mano. No meio da porra do negócio de arroz, lá da plantação de arroz, tá ligado? Plantação de arroz, cara, porra. É a plantação de arroz, aí do lado uma indústria, zona de robôs, caralho, bicho. Cheio de Ed-209, apontando pros pobres do povo não botar o pé perto lá. É, o Gary Oldman lá, não, agora preciso lhe mostrar o que aconteceu com você. Aí aqui a gente tem um choque de realidade, né? Puta que pariu, bicho. Caralho, bicho. É inacreditável quando eles começam a atirar parte por parte da armadura. Vai tirando a perna, tira a parte do abdômen, meu Deus do céu, gente, cara. Eu tava no lado do Thiago Siqueira, né? Aí começou a desmontar o cara, né? Plá, plá, plá. Falei, puta que pariu, esse hot toy vai ser caro. Eu assisti duas vezes, né? A primeira vez que eu assisti foi normal ali. Aí a segunda, ele tem uma fala dele que ele diz assim: meu Deus do céu, não sobrou nada. Aí o pessoal começou a rir. Aí quando mostra a câmera de frente pra ele, mano, que não tem nada do corpo dele. É foda, mano. Aí todo mundo. Uma cabeça, todo mano. Mundo. Alô, todo mundo, alô, mano, parou, alô, mano, de alô. Rir na hora, mano. Foi, né? Na sessão que eu tava, ninguém riu nessa cena, não, galera. Essa cena pra mim foi muito forte, velho, porque... Foi, eu acho. Porra, eu acho que forte. Mas só deixou os pulmão do cara, meu irmão. É uma realidade, cara, assim. O bagulho batendo ali, eu falei... Mas a parte da cabeça, porque tinha gente na internet também mandando disso. É, olha aí, ele não tem coragem nem de mostrar a ligação da pele dele com o crânio lá da parte cibernética. Como, mas se o cara, o cérebro do cara ficou à mostra, ficou, velho. Ficou à mostra, bicho. Porém, eu acho que é pouca explosão pra muito prejuízo, sabe? Eu acho. É isso que eu tô falando, verdade, mano. É verdade. É isso, Manoel. Eu acho que isso é totalmente... Não, mano. Se ele tivesse... Se ele tivesse... Base. se ele tivesse dentro do carro, né, Manoel? E se ele tivesse sobrevivido dentro do carro? Se o carro tivesse pegando fogo ele dentro, aí ia ser... É, pois é. Justificaria mais, né? Deixa eu falar, é isso que eu tô falando, cara. Pra mim, o doutor tava no esquema também pra pegar o corpo. Por isso que eu tenho pecado. Quando explodiu ali, o cara acha que tinha chance. Eles aumentaram a situação do cara pra mulher tomar atitude, pra eles aproveitarem o projeto pra justificar a entrada dos robôs. Eu concordo com o Didi no seguinte, se a gente usar a seguinte lógica. No filme 1, a armadura, ela servia de muleta. Isso. Porque o Murphy, no filme 1, ele tinha boa parte do corpo dele. Tinha uma parte da perna, era uma prótese, né, mano? Super prótese ali. Isso. Exatamente. Isso. Ela servia de muleta, por isso que ele andava devagar, né? Porque era uma muleta pro corpo dele que tava faltando partes. Já esse Robocop, a armadura é o corpo dele mesmo, cara. Por isso que ele se movimenta rápido, por isso que ele pula alto. Porque não é o corpo dele, ele não tá servindo de muleta. A armadura é realmente o corpo dele, entendeu? Por isso que tem essa diferença de velocidade entre os dois personagens. E foi, pra mim, foi altamente justificado. E justifica também o Didio tá falando aí, que realmente é plausível isso que foi feito, do doutor ter descartado todas as outras partes do corpo dele, só ter deixado o que ele queria, né? Que era os pulmão, o cérebro e o rosto dele, que é a parte humana que ele queria mostrar pro pessoal. Ah, e outra coisa, a mão, pra mostrar que quem tá atirando é um ser humano. Isso. Aí deixou a mão lá pra justificar. A mão, só entre nós, a mão era extremamente inútil. Cortou o filamento da mão... É extremamente inútil. É, porra, se cortou o filamento era a outra mão, porra. Não, pois é, mas ele só deixou a mão, pra mostrar que quem tá atirando é um ser humano. Exato, mas não tem... Aquele cinismo americano, pô. Mas a ligação não tá dentro de um tubozinho, não, de alumínio, mas ali, na mão do cara? Ali você vê, dá pra ver que é exatamente só a nervura que comanda a mão. Sai do cérebro pra mão dele. Nossa. É o nervo que comanda a mão. Pra que tu quer mais que é isso? Nossa, cara, aquela cena ali é muito forte, meu bicho. Puta que pariu. É assustador, cara. Eu acho que é uma realidade zona muito cruel, assim, pra um, se fosse um... Se não fosse filme, velho, a pessoa ficava sem rumo, mano. Você fica se colocando na pele dele, mas... E é invocado que na hora que ele vê isso, bicho, a primeira coisa que ele quer fazer é pedir suicídio, mano. Ele fala, né? É o normal. Tá entendendo? Ele já fala, ó, me desliguem praticamente. Ele fala pro doutor, né? O doutor, então se eu tô no comando, eu quero morrer, então. Aí ele, você vai deixar, vai fazer isso, né? Que pensa na sua família. Você vai fazer isso com eles, né? Tudo que eles sofreram, né? Não tem negócio de família, não tenho nem Bilal, como é que eu vou ter que... Não, e a plaquinha lá, robô não faz amor. Exato, né? Isso, cara? Que placa é essa que eu não vi? Tem no filme, velho. Aqui lá, mano, no meio do filme, da população, quando ele... Quando a mulher dele... Caramba, fala com ele. Faz amor é o nome do podcast, tá ligado aí, ó? É a ideia, ó. É na hora que... Não, eu ri demais. Na hora, né, que a mulher dele vai falar com ele, né? Ele sai de uma vez e... Mas ali é cruel demais, mano. Pobrezinha, pra ela não funciona mais nada, mano. Aí vai aproveitar o quê? É nessas horas que a gente vê que é amor, né, mano? Que ela vê que o cara não tem mais nada, só tem o rosto do cara. Não, mas tu tá ligado que ela não sabe que ele sobrou só a cabeça dele, não. O próprio Murphy, mano, disse pra ele, não, então, já que é assim, nunca mais eu quero me ver desse jeito, não sei o quê, e nem minha família. É, ele não sabe, ela não sabe que sobrou só a mão pra fazer a parada. Cara, é muito foda, velho, aquela cena ali. Só tem a mão e a língua agora. Agora, uma coisa assim que eu acho que vocês perceberam também, que eu não gostei tanto, que o cientista até justifica, né, o Gary Oldman justifica que o Robocop não tem controle sobre ele. O Murphy não tem controle sobre ele. É tudo automático. Não, toda a mira dele é automática, todo o processo dele é automático. Não. Ele só faz porque ele ele tá no controle. Mas são dois momentos do filme. No primeiro teste dele, ele tá controlando. Por isso que ele tem aquele atraso de processo. Isso. O robô atira no primeiro segundo que vê o inimigo e ele parava 3 segundos, 4. Ele fica com 25% de eficiência em relação ao robô. No primeiro momento ele tá sendo controlando as ações. Isso. Aí quando ele leva o esporro do doido lá, dizendo, não, macho, eu quero é que ele aja no mesmo milésimo que ele vê o diabo do inimigo. Eu nem que ele pense, não. Até isso aí foi bem bolado também, cara. Isso. Aí ele, mas se for só isso, então beleza. É o final do filme, o doutor não fala isso pra ele, ó, você não tem controle da armadura, a armadura é que faz tudo. Exato. Não sai porra nenhuma. Agora... Porque drogou, né? E não falou pro cara, né? Não, não achei legal, só porque é o seguinte, quando ele toma, é o seguinte, quando ele toma atitude pra atacar o traficante lá no campo dele, aí minha pergunta, quem tá comandando? É a armadura ou é o Murph? É, não, é porque naquele momento ali que ele tá, vai atirar no cara, ele já tá subscrevendo o sistema, mano, na cabeça dele. Qual momento? Que ele vai atrás do traficante que matou ele. Não, mas ali é verdade, ali ele quebra o protocolo e vai... É, ali é ele, a mulher questiona, como é que ele conseguiu? Ele perde a atualização que ele tinha feito nele. É porque são... É verdade, ele quebrou o protocolo, começa a reconfigurar o negócio. Aí a mulher, olha como é que ele conseguiu fazer isso. Ele consegue controlar a armadura naquela hora ali. Entendeu? Por isso que eu achei aquele negócio do Gary Oldman dizer que ele tá controlando, só foi pra vender aquele momento do treinamento. Daí por diante, quem tá controlando é ele, pô. Depois que ele resolve o próprio caso dele, aí já pronto, ele já começa a controlar. São dois momentos no filme. O que eu gostei do personagem do Michael Keaton é porque ele era tipo como se fosse um Steve Jobs da guerra. Tem até um momento do filme, naquela hora que ele questiona o atraso do Robocop, o cara do marketing fala pra ele, você não sei o que e tal. Aí ele diz, não posso vender um defeito, não sei o que, eu não posso vender mais ou menos. Ele pensa no Robocop como um produto, mano. Ele é mais produto da empresa dele. Mas, Joel, cara, eu sou empresário, eu preciso justificar meu investimento para os meus investidores, eu tenho que pensar no Robocop como produto, porra. Aí ele... Eu tô pouco se fudendo se o cara é um ser humano que tá lá dentro. Aí o cara do marketing vai apresenta pra ele o... É até uma referência pro primeiro filme, né? Foda, né? Mostra a armadura antiga, né? Do Robocop de 87. Aí diz, não, o pessoal do presídio teve medo dessa aqui, não sei o quê. Aí teve essa outra aqui que as crianças gostaram. Aí o sirene no ombro do cara. É foda. E detalhe, você viu que quem era a base era o Robocop antigo. Isso, é, mano. E aí o personagem do Michael Keaton fala uma frase que até o Steve Jobs falou também. Que era, ele diz assim, não, é, o povo não sabe o que é que quer. Exato. Até que você vá lá e mostre pra ele. É lá que você mostra pra ele. É Steve Jobs, né, cara? Steve Jobs, ele manipulava o ser humano a seu favor. Aí ele diz, não, então quero algo mais tático, né? Bota a roupa preta aí. Então aí. Bota um bop aí, galera. Foi o que eu não gostei. É o Tropa de Elite, né? É o bopzão aí, bota um bop aí. Mas ele volta, Dinho, pra roupa prata no final do filme. Não, eu sei, cara, mas no final do filme volta. Mas eu não gostei, não. Eu preferia que ficasse daquele jeito cinza mesmo, tá ligado? Mais clássico, tá ligado? Porque... Galera, passou a página. Agora o Robocop virou máquina. Ele tem que ser mais cara de filho da puta. Bota a roupa preta. Porque tinha que ter a redenção. Faca na caveira, tá ligado? Faca na caveira. Então, tanto é que ele chega botando pra quebrar. Que a ideia dos caras é exatamente isso. Agora ele virou outra coisa, virou um produto. Quando ele volta a raciocinar e tem um certo controle da máquina, ele voltou pra armadura de prata. Voltou a ser o paladino. Porque é o seguinte, você tem um cavaleiro negro, que é o símbolo do mal, e você tem um cavaleiro com a roupa prateada brilhante, que é o paladino. Então a ideia é aquele negócio já pra dar aquela, digamos assim. Essa teoria aí foi boa, viu? É, então quer. Realmente, viu? Giovanni filosofando, tá ligado? No Robocop. Oh, caralho, que decadência! Viu? Filosofia do Robocop. Puta que pariu. Mas o pior, sério, é que deu certo, viu? Mano? É isso mesmo, gente. A ideia dele, tanto é que ele volta com a roupa prateada no final do filme, pra dar ideia. É, o cavaleiro paladino, defensor dos fracos e comprimidos, cara. Uhul! Mas voltando à roupa preta, rapaz, uma coisa que eu achei impressionante no filme foi a eficiência do Robocop, cara. Aquela cena do primeiro treinamento. Você se sente, né, tão envolvido com o filme que você acredita que o cara consegue resolver todos os crimes da cidade e pegar todos os corruptos, todos os políticos. Mas, Samuel, tá na cara que outra lapada que o próprio Padilha diz. Você vê que o Capitão Nascimento resolve, o Capitão não, o Coronel Nascimento resolve fazendo uma escuta e fazendo varredura dos telefones celulares. Ele ferra o deputado com uma ligação de telefone, que a turma achava que ele tava por causa da Gaia, da mulher dele, ele tava copiando o cara, tentando transformar isso, que, ou seja, mostrou que o problema de qualquer crime no mundo não é a vontade de solucionar, é o fato de você deixar a tecnologia trabalhar. Então, quando você bota a tecnologia a seu favor, foi muito bem escancarado. O Robocop recebeu uma sobrecarga, 60 segundos pegou o cara, e nas próximas horas saiu fazendo tudo, simplesmente porque tinha os dados e conseguiu copiar todo o processo da gente de política, sistemas brasileiros, sistema policial, como no Brasil, como no mundo. O problema tudo é um cara trabalhando e 30 caras ferrando o sistema, cara. 10 caras trabalhando e 2 olhando. É, meu irmão. Caralho. Aí o que acontece? O cara chega lá e prova por A mais B que o computador, muito bem intencionado, cheio de informação, sendo que ele tem uma configuração 3D pra fazer exercício, armado aos teus dentes, resolveu rapidamente, cara. Aquela... atestar de impedência. Essa cena aí do treinamento, mano, era uma cena que o pessoal tava falando que ia ser não sei o que, ia ser muito Batman, né, não sei o que. Mas eu achei que mostrou bem, cara, o negócio do sistema do Robocop, não sei o que, como ele mira, como ele age na situação, cara, né? Eu adoro, cara, porque é excepcional. Porque acho que tem visto, né? Primeiro botar o Rochas como grande inimigo. O cara é bom. O cara é pequenininho, mas o cara é filho da puta. Quem tem dois, cara, né, cara? Acredita e no personagem dele, né, velho? Exato, cara. Exato. É que nem aquele maluco do Elysium, cara. Fazendo um papel de doido, cara. Esqueci o nome daquele até novamente. E é nessa hora do treinamento que o personagem do Gary Oldman fala, né? Do negócio da ilusão do livre-arbítrio. A máscarazinha sobe e aparece o rosto do Murphy. Ele tá controlando o sistema, né? Quando desce, já parte pra máquina, né? E ele é só um passageiro, né, no meio da viagem. Mas aí que tá, a minha preocupação, que foi a parte que eu não entendi, que eu não gostei, quando for o alvo vivo, quem vai tomar a decisão? Vai ser a máquina ou vai ser o ser humano? Porque como ele soltou o protocolo pra pegar o traficante, ficou na dúvida na gente, entendeu? Porque é isso que é aquela parte da quem já conhece um pouco mais de militarismo, alguma coisa, você fala, porra, até onde tá a máquina, onde é que tá o ser humano? Foi isso que foi o meu questionamento ao tempo do filme. Porque não ficou, ficou um negócio meio cinza. Porque quando ele quebrou o protocolo, porra, ele deixou de ser máquina pra ser o ser humano, a vontade dele foi maior pra quebrar o protocolo? É isso que me incomodou no roteiro, entendeu? Pois é, eu não sei se o roteiro ele ficou com essa brecha pro segundo, né? Pra criar uma nova história pro segundo. Tu sabe por que é que eu acho, né, que eles fizeram isso? Porque eu senti falta, aí depois eu fiquei pensando. Eu senti falta das diretrizes, mano, nesse filme. Aí eu fiquei pensando depois... É verdade. Que não, os caras vão colocar as diretrizes no segundo filme, mano. Por causa, justamente por causa disso aí, desse negócio, dessa questão. Ah, o cara, quem é que tá controlando? É o robô, é a máquina, é o humano, é não sei o quê. Na verdade, tem a diretriz no filme, né? Quando ele tenta matar o Michael Keaton, tem a diretriz. Parece exatamente o número 4, aparece essa quarta diretriz. Não, mas é um sistema que o carinha lá criou, o Matox, né? Mas é uma diretriz. Não, é uma diretriz. Só não mostrou as outras três diretrizes. Todo o princípio de robótica hoje é respeitado exatamente pelas leis do robótica. As três leis, né? Que o robô não pode agredir o ser humano com boa intenção ou com dolo. Não pode fazer qualquer coisa contra ele sem atingir a terceira. E ele não pode fazer nenhuma coisa que atingir nem a primeira nem a segunda. Quer dizer, ele interage nas três. Tem uma parte, um dos contos, que eu não lembro com detalhe, que existe um questionamento que, com a evolução do robô, certo, se torna como se fossem os nossos parâmetros para a vida. Vou explicar. Eu não preciso dizer para todo mundo os 10 mandamentos, mas sei que os 10 mandamentos estão intrínsecos em qualquer sociedade. Qual é o quarto mandamento, Manel? Qual é o quarto mandamento? Eita, sou o robô? O quarto mandamento, velho. Não cocoteie a mulher dos outros. Eita, eu sabia que ele ia dizer essa, mano. Eu também, as diretrizes já estavam embutidas no Robocop. Só não tinha a famosa quarta lei, que na hora que ele vai matar o Michael Keaton, ele trava. É. Pois é, eu não entendi direito aquela cena, não, pessoal. O que é que vocês interpretaram dele? Porque a cena, ele ficou tentando atirar nele, não conseguia, aí do nada ele conseguiu atirar no cara. Porque pô, foi muito acelerado aquilo ali, cara. É isso que eu tô... Sendo que ele já conseguia fazer tudo que ele queria antes, né? Ele já tinha quebrado o protocolo. Por que que ele chegou, ele meio que tava meio que com esse empecilho? Porque, não, na minha opinião, cara, ele já tinha... Esse final foi que eu achei esquisito, porque... Não, o final não foi tão bom, bicho, e desse novo ficou esse negócio esquisito, ele trava e depois fica tentando atirar e depois dá certo o tiro e acerta o cara, mano. Porra, cara, vocês não entenderam a mensagem, não? A máquina, ele conseguiu libertar da máquina e virou um homem, porra. A mensagem foi essa. Ele não precisa de diretriz. Só que ele já tinha se libertado já e não atrás dos mas ainda tava travado. Ele okay. Ele vai se lembrando, né? Ele vai se lembrando, ele reconstrói a cena do crime dele, aí ele subscreve o programa naquela primeira parte, né? Que ele, antes disso, né? Teve aquela parada da apresentação dele, né? Que foi aquilo ali, com certeza, se tivesse um Robocop na vida real, ia acontecer aquilo ali. Aquela putaria toda. Aí tinham que fazer alguma mutreta pra poder deixar ele mais robótico, sei lá. Ele, é aquela cena que ele prende o ladrão em frente de todo mundo, né? O assassino na frente de todo mundo, que ele 60 segundos de trabalho, cara. Fez o scan em toda da multidão. Não, o que aconteceu é o seguinte: no hora que ele pulou, fez aquela ação, assustou todo mundo, vai matar alguém. Depois que ele prende o cara que é condenado, simplesmente porque o dia existiu dado e ninguém teve o trabalho de fazer o mandado de justiça, ele fez. Teve um ouvinte que eu publiquei no Facebook, um ouvinte falou: não, mas como é que pode o cara sair de um cara que não consegue atirar num criminoso procurado, já estuprador com arma normal, né? Atira com um taser lá, arma de choque. E no final, atira no cara com a arma normal ali, mata o cara, não sei o que mais lá. Mas uma coisa é que aquele primeiro cara tava desarmado, ele era uma ameaça, mas ele tava desarmado. E o outro tava armado e ameaçando a família dele, bicho. Aí a diferença é... Você tá com a sua família, veja só a carga emocional que o cara... Qual é o cara que não vai atirar no filho da puta desse, cara? Gente, posso falar como pai, cara? Vou te falar uma coisa com você, cara. É o seguinte, tanto como pai como marido, cara, qualquer coisa que fizer com minha família, eu não vou responsabilizar pelos meus atos. Eu vou defender, cara. Cara, vira o justiceiro. Aquele crime de justiceiro pra muita gente que assiste. Pô, porque eu tô falando como pai. Você que casou agora vai ter filhos. Sim. Quando você começar a passar pelo sufoco da saúde, do crescimento, você enxergar aquela criança, é a sua continuidade, qualquer ameaça que fizer contra ela, você pode se separar da tua mulher, cara, mas você não vai se separar mais do seu filho. Mesmo que você seja um pai filho da puta, você não vai conseguir se separar do seu filho. Quando ele ameaçou a cria dele, que ele nunca mais vai recuperar, porque na condição física dele é um mais robô do que a máquina, o cara vai romper uma diretriz. Essa foi a mensagem que passou do Padilha no Tropa de Elite e passou também no Robocop. No Tropa de Elite, cara, quando o cara atira no filho dele, o coronel ligou o foda-se. Não, e... Foi bater aonde? Espancou um deputado na frente da turma dele, cara. You're coming with me. Agora só mudando um pouquinho de assunto, mano. O trabalho de áudio, mano, desse filme foi foda demais, mas uma coisa que o Padilha tem, mano, esse negócio do trabalho de áudio, Tropa de Elite 2, do 1, também é muito foda. Agora nesse Robocop, mano, você sente o peso da armadura, mas... Tanto o peso da armadura como pequenos detalhes. A textura, mas, da armadura. Textura. Mano. E galera, quando o filho dele, ele se encontra com o filho pela primeira vez de armadura, você consegue ouvir a pele da criança passando pela armadura. Armadura, cara, o som. É muito bem feito, cara. Isso é foda demais. Mas, galera, vamos falar a verdade, cara. Vamos dar um exemplo. O Padilha é um cara extremamente organizado. Fez milagre com o Tropa de Elite. Quando deram dinheiro pra ele, ele não só fez o filme dentro do prazo, entregou antes e ainda deu retorno do financiamento. Então, o cara tá acostumado a trabalhar com pouco. Quando pegou com muita carga, o que foi que ele fez? Fez um trabalho bem feito. Então, tinha que trabalhar no som. Você pode ver que a música, o som, é toda a equipe dele. Fotografia, toda a equipe dele do Tropa de Elite, cara. Toda a turma dele. Agora, como a gente falou, mano, a questão da família dele, eu achei muito bom ter mostrado esse negócio do drama da família dele, porque tem aquela putaria, ele só rompe a diretriz, o protocolo foi criado dentro dele, porque ele reconstrói a cena da morte dele, morte, né, entre aspas, e ele vê o terror que a família dele passou na hora, mano. Aí que ele começa a subscrever o programa, né, na cabeça dele. Ele vê o filho dele lá na janela assistindo tudo, que não tinha mostrado isso aí no filme, e tem esse plot twist, né? O que não tem nada do filme do Van Hoven, não tem nada de família, não tem nada. O cara se fode por próprio altruísmo dele, eu vou lá porque quero. Não, mas aquela cena ali que ele muda o protocolo, né, e vai começar a investigar a morte dele mesmo, caralho, bicho, ali é empolgação total, viu, bicho? Agora, gente, Essa cena só perde, cara, pra cena que ele mata lá todos os bandidos lá no meio do escuro, cara. Eu achei aquela cena muito foda também, cara. Posso fazer uma observação? Porém, eu tenho outra observação. Fala aí a tua. Gente, é o seguinte, eu tava aguentando o filme direitinho, né? Tiroteio, bala, confusão, tal, tão lá, empolgado, protocolo, beleza. Quando começou o tiroteio, que eu tava no IMAX, vocês não vão rir não, cara, eu dormi. Cara, eu tava cansado, certo? Quando você sabe que você entra em ressonância, começa aquele tiroteio, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Não, mas o Didi e o PH são campeão de dormir na sessão, mas esses dois aí. Eu tô lá, mas tu não entende. Mas eu nunca dormi no cinema, vai, vai pra porra. Tu não entende, não. É porque tava escuro, mas... Eu tava cansado. Aí começou o tiroteio, aquela escuridão. Eu fui fechando os olhos. Quando parou o tiroteio, aí, gente, o que foi que aconteceu? Robocop. Eu dormi. Aí eu tava com o Sidon do outro lado, outro amigo meu. Eu falei, cara, tu dormiu no tiroteio, gente, eu dormi. Eu não acredito, eu dormi, gente, qual é o problema, cara? Eu vou assistir de novo, pô. Eu dormi no tiroteio, eu sei que eu perdi nada, né? Eu fiquei perguntando o que aconteceu. Começou legal, agora sim, eu vi que começou, apaguei, depois acordei quando terminou tudo, né, cara? É massa, mano, quando esse filme que mostra o sistema do Robocop, mano, que é eficiente demais, mano, aquele sistema dele. Eu vou criar um, irmão. Porque... O mais porque... invocado, viu? E o mais invocado foi que o Robocop matou praticamente um batalhão de pessoas armadas até os dentes e não tem uma gota de sangue, velho. Puta que pariu, foi a merda do filme, que eu não gostei, cara. Como compensação, acho que eles usaram todo o sangue no primeiro filme, tá ligado? Não sou. Oi, acabou o estoque do... Galera, é o mal do tio Nola, porque o filme do Batman é violento, Coringa é violento, o Super-Homem é violento sem uma gota de sangue. Mostra, mano, ele investiga um cara, aí não, o meu alvo é esse aqui, o Velon, né, o vilão lá da... vilão, né, entre aspas, da história. Não localizado, aí ele procura outros caras que estão na mesma investigação, aí vai procurando de um por um, aí, ah, esse aqui localizado, aí vai atrás do cara. Aí pergunta pro outro, aí ele localiza o cara que tá com o celular pra localizar o vilão. Oxi, Maria, bicho. Tu é louco, bicho. Ah, o sistema dele rede, é incrível, né? Cara. Ele faz uma rede de informações, né? Vai de um pro outro e o outro acha o outro, né? Faz total sentido ele controlar as câmeras de vigilância, mano, da cidade e ele saber de tudo, né? O que tá acontecendo. Agora, sabe, o meu questionamento, mas... É que a galera diz, irmão, esse bicho é de aço, mas não é dois, não. Esse bicho com bala de 50, um calibre de 50, ele deita. Mas, gente, aí a galera, todo mundo se arma, macho. 30 homens dentro daquele beco escuro, com as armas pior do mundo, macho. Que destruiu um tanque. Naquela hora ele estava com 1.50 mesmo, né? Poxa, mas na teoria do filme, eles falaram. A galera, eles falaram que fizeram 50, um puta dos buracos na armadura do Robocop. Mas aí é que tá a questão, macho. É muita bala, macho. Não dava pra o homem a armadura aguentar aquilo ali tudo, não, mas mano. Quando acaba cena, ele tá destruído do lado direito e com um buracão aqui no meio, que como se fosse ali na perto do... Perto do pulmão, peito, né? Cara. É, bem quase no centro do peito dele. Tem um buraco grande. O negócio é que ele é muito tático. Ali, mas era pra ele ter sido massacrado total, mano. Na minha opinião, ele é Robocop. Ah, ele tá saindo das balas. Tem um negócio que eu lembrei aqui, que é um detalhe. Pera aí. Na minha opinião, ele não saia vivo ali, não. Você falou a frase. Isso é só um vivo. Mas uma coisa assim que eu achei legal também foi a mudança que eles fizeram, que foi um detalhe pequeno, mas eu achei legal também, porque fica menos ridículo, né? Qual era o alimento do Robocop? Do Robocop. Não tinha. Comida de bebê, tá ligado? Comida de bebê. E nesse aqui, cara, eles fazem uma reciclagem de todos os líquidos que tem no corpo dele. Faz o esquema. Ali é pra arrombar, meu camarada. É tá muito aqui. Bem feito. Agora, no primeiro filme, eu estava assistindo no cinema, aí ele fala que ele comeu a papinha de bebê, certo? Isso. Aí um colega meu falou assim, porra, ele não tem cu. É mesmo. Como é que sai? Eu falei, que pariu, caralho, meu irmão. Tá assistindo, viu? Aí ele falou, ué, esse aí, o Robocop não tem cu. Sai por onde essa papa? A não ser que tem um bujãozinho embaixo, né? Aí todo mundo olhou pro cara assim, né, do cinema, falou, pô, esse filho da puta, ele tava com namorada, com tal, imagina se em 87 o cara soltar essa, um pleno sábado, eu tava até com minha namorada. Aí porque ele falou, eu falei, ele tá certo, pô, esse Robocop não tem cu, cara, como é que entra um lado e sai pro outro? Eu nunca questionei sobre isso. É, nesse agora, ficou asqueroso. Mas a verdade é essa. E outro, o Robocop conseguiria ter uma autonomia. Esse Robocop do Van Homer tem mais autonomia que o Robocop do Padilha. Que o do Robocop do Padilha, depois de 6 horas, ele morre. Como é que ele vai ter problema de bactéria? Vai ter problema de sangue? Vai ter problema de tudo, cara? O cara tá fudido, pô. Tá, é verdade. O cara é totalmente dependente da máquina. Esse Robocop depende da estrutura. Do Van Homer ainda não. Conseguia andar sem máscara. De repente até mijava. You're coming with me. Agora naquela cena do escuro tem uma hora que o vilão dá um tirão nele, né? Aí você pensa, puta que pariu, pegou o Robocop. Aí ele se levanta de uma vez, aí ele atira, mano, ele atira com tanta raiva, mano, nesse cara. Vixi, meu irmão. É armadura do Robocop, não armadura contra. Como é o nome? Ponto 50, é, Didi? Ponto 50, né? Tem uma pequena bazuca. Pronto. A armadura do Robocop é os roteiristas, mano. É a melhor armadura que tem, mano. O cara é invencível, meu irmão. Ele atira com muita raiva, mano, esse cara. Não, mas pra mim essa daí foi a melhor cena do filme, cara. Só perde mesmo pra aquela cena lá que ele consegue desmascarar os policiais. Não, pra mim a melhor cena que vai ficar na minha memória é a cena desmontando a armadura. Não tem cena melhor pra mim do que aquela. Concordo. Duas pra mim. Duas cenas pra mim. Certo? Essa cena marcou demais, bicho. É louco. Duas. Primeira cena é a cena do desmonte, que ali eu falei, puta que todos três, na hora, tava eu, Thiago Siqueira e o Alcidor, que é um amigo nosso, colecionador muito bom também. Os três se chocaram com a cena. Primeira, eu. Mas é unânime dos três, tanto o Thiago. Eu não sei agora, porque eu não vi como é que o podcast que o Thiago gravou hoje à tarde, né? Se foi a opinião dele. Foi ontem que eu diga. É em relação à cena do desmonte, cara. Aquilo me chocou tanto, cara. Ah, aquilo ali, bicho. Porque o que me deu raiva é porque me chocou. Eu falei, porra, eu gosto tanto do Gary Oldman. Quando o Gary Oldman falou que o cara tava fudido, eu acreditei. Eu só não esperava que o cara ia ser raspado daquele jeito. Aí eu fiquei puto com o Gary Oldman. Eu falei, tô filho da puta, porra. Fudeu o cara. Aí eu olhei pro cara, porra. Aí eu falei, Thiago, o doutor é filho da puta. Ele falou, Giovanni, todo mundo é filho da puta nesse navio. Não, o doutor não era pra ser filho da puta, mas o doutor é filho da puta. Eu fiquei, cara. Eu acho que o que chocou mais foi a gente ver os pulmões do cara, mano, porque nem pele tem, mas a gente vê os pulmões do cara. O cara respirando, velho. Tu é doido, mas é... Não, é muito forte. É ali impactante essa situação do cara, bicho. E na minha opinião também, aquele vidro ele era pra ter quebrado, ele era pra ter morrido. É porque o Manel tava questionando da cena do pessoal usando as pontas 50 e não ter atravessado a armadura e quebrado o vidro do pulmão dele, entendeu? Deu só uma quebradinha no visor e pronto. Você não viu que o cara falou lá que ele tinha resistência a não sei quantos impactos, cara? Tem um limite pra armadura dele. They're alive. You're coming with me. Agora aquela cena que ele pega a arma e descobre que os dois policiais são corruptos, bicho. Outra cena foda, aí, velho. Que ele vai falar meu irmão, entra na... os policiais como vai falar com a chefe dele. Muito foda. Olha a sacanagem, né? Olha isso aqui, só um comentário. No primeiro filme, o sargentão era um esteio positivo de sustentação, certo? Uhum. Você chegava aquele sargentão lá, negro também, né? Um acho legal, né? O afrodescendente, como sim, você tá dizendo. Tem aquela cena que ele chega com o comandante, que é doido de apoio, reconhece. É o primeiro a chamar de Murphy. Lembra que ele joga, ó, Murphy, tô. Ele respeita ele como pessoa, né? No filme Robocop 1. Um Robocop desse, Padilha, é filha da puta. E filha da puta é mulher, porra! Não, mas é muito foda. Foda quando ele vai prender os caras, bicho, aí... O problema é que ele começou a escala, hein? É. Fudeu que ele tá descobrindo tudo, agora vai chegar no político, ele, né, cara? Ele atira no policial, aí o outro cara confessa, não, foi a fulana, né, aí a chefe dele, aí, beleza. Ele se levanta, nessa hora, na segunda sessão que eu assisti, mas a galera vibrou, mano, nessa hora aí, todo mundo gritando, aí eu fiquei na dúvida, ele deu tiro com um projétil ou só deu o phaser? Não, foi o phaser, O cara, ele tava desarmado, mano. Ele só matou o cara porque o cara ia atirar nele. Mas é uma coisa invocada, né, mano? Como o Padilha também teve uma sorte também com o Cash, né, mano? Esse tal de Joel Kinnaman. Oi, o teu xará, o Murphy, o ator que faz o Murphy. Joel Kinnaman, mano. O cara não fez nenhum filme conhecido. Ele veio praticamente de seriado, velho. É. E o cara fez um Murphy. Ficou bom dele. Bacana, competente. Ai, cara, vamos lá, peraí. Vamos defender. A turma de seriado. Pelo menos seriado bem feito, os caras. Tá melhor do que os. Tanto é que tá tendo êxito de atores pros seriados agora. Uma galera, todo mundo. Porra, a galera do Breaking Bad, meu camarada. Tá feita na vida, né? Kevin Spacey no House of Cards, né, Dinho? Vixe, isso aí tá amassando a pau. Cara, ainda não parei pra ver essa série, cara. É viciante, viu? É viciante. Eu que detesto política, adoro a série agora, mano. Todo mundo tá falando, Giovanni, essa série é pra você. Eu falei, ih, caso gay? Eu falei, não. Aí falou, porra, então eu vou assistir essa jossa, cara. Porque tu tá falando pra caralho. Aí, eu já vou falar logo. É o maior papel do Kevin Spacey, viu? Todo mundo fala que é Seven, o cacete. Não, é House of Cards. House of Cards é a soma de todos os vilões que ele já fez em um só, cara. Como mais do que o Kaiser Souza? Mais. Muito mais. Muito mais. O Kaiser Souza é foda. Não, não, macho, o Kaiser Sosa não falava contigo, cara. O Kaiser Sosa não falava contigo. O Frank fala. O Frank fala contigo o tempo inteiro, te ensinando como é ser fodão, como é ser um bom vilão, como é que tu manipula as pessoas. Vixe, aí já tá falando de House of Cards. Volta pro Robocop, negado. Volta pro Robocop. Não, peraí, mas Robocop tem isso mesmo, que você vê que esse ponto que você chegou aí, Tinho, foi quando desligaram o Robocop, que depois da delegada, ele já ia pegar os corruptos, cara. Derruba o cara, que daqui a pouco ele vai chegar no deputado. Desliga esse filho da puta. Praticamente. Na hora que desligam o Robocop, aí todo mundo... Ah! Eu não sei de vocês, mas eu fiquei meio triste na hora que aconteceu essa parte, tá ligado? Tipo... Uma coisa que todo mundo ficou com medo, é Robocop rápido, e não me incomodou em nenhum momento, mano, no filme. Nenhum momento também. Pra mim não incomodou, porque demais, é aquele lance, cara, da muleta, né? É, bicho. Porque é aquele lance da muleta. O antigo, o Robocop era uma muleta ambulante. E esse novo não. É a armadura, a velocidade vem da armadura. Não é a armadura ajudando o corpo do cara a se movimentar. Porque o cara não tem corpo pra se movimentar. E eu achava que eles fizeram pouco ainda, que nem lá no começo do filme. Ele deu um puta de um salto grande. Acho que ele devia fazer mais treino. Pô, e o Robocop ficou muito foda de moto, porque no início eu achava tosco, pô, o Robocop de moto, que merda, velho, o Robocop tem que estar de carro. Aquela moto ali, galera, é lendária, galera, viu, mano? E... Aquela moto ali... Mais um trabalho. Mais uma moto que o Didi vai comprar, o Action. Tá bom, não, meu filho, não, sério. Aquela moto ali é o meu sonho, mano, aquela moto daqui ali. Daqui a pouco a gente chega a falar de coleção, mas o que aconteceu com o Robocop? Só é o seguinte, cara, eu tô falando só pra você o seguinte, mais um trabalho de pesquisa bem feito da turma do pai. Não, e é totalmente tático, bicho, é totalmente tático. Tu acha que aquele carro, mano, do primeiro filme ia passar naquele bequinho ali, não, naquele... Raciocínio aquele comigo. Beco, mano, que... Tô vendo só. Quem é pra ser pesado, vamos lá, quem é pra ser fazer um trabalho pesado, é o Ed 202, ele é o blindado, pô. Sim. Então ele precisava de uma arma tática pra poder fazer um trabalho de corpo a corpo, de seração. É exatamente o problema, mas a diferença entre uma arma generalizada, que é o Ed 209, e uma arma cirúrgica, que é o Robocop. Então, qual foi o trabalho que ele teve? Em vez de fazer uma coisa bruta, como era o outro negócio, era mostrar pancada. Esse não precisava, como o Ed já fazia o trabalho bruto, que esse dessa vez o Ed é racional, então o que acontece? Eu tinha que ter um ágil, que inclusive supere o Ed pela agilidade, não pela incompetência. Ele consegue detonar os Ed pela incompetência, não pela incompetência, pela agilidade dele. Isso agora, e outra tu coisa. Gostou daquela cena dele lutando com os Ed 209 lá? É um pouco forçado, mas eu gostei, cara. É porque eu sou fã do Ed 209, eu sou suspeito, entendeu? Eu adoro aquele robô. Que aquele meme eu queria um na minha sala. Bom, olha o que acontece. Na minha sala. Chega a vizinha aqui, Ed, bota pra fora. Você está em área proibida. Você tem 10 segundos pra sair do local. 9, mas... 8. Mas aquele robôzão ali é massa mesmo, viu, mano? O bicho é doideira. Na verdade, aquele ali é uma galinha do nada. Eu acho massa o jeitão dele. Já encomendei o meu. Quando chegar o meu, eu vou mandar as fotos. Então, o Robocop, ele tinha que ser ágil. Tinha que vir de moto, tinha que ser um cara rápido. Hoje, o sistema hidráulico são muito mais eficientes que 30 anos atrás. A precisão hidráulica está muito maior. Hoje, já estão fazendo mão, já sei até no Fantástico, que consegue transmitir a sensação de toque pro ser humano. Aí não ia dar certo, né, mano? Robocop lento, lentão ali. Lento porque não é... Hoje, por exemplo, o que acontece? O americano está fazendo os carros de combate pesado para fazer o que o Ed 19 faz, para impor, e tá tendo as unidades rápidas, de ação rápida, tanto essa, inclusive com o robô, para ser em unidade rápida. Então o tanque hoje agora é o Sterka. Um tanquezinho de roda que é bom pra cacete de briga, entendeu? Até a questão do zumbi também. O zumbi antes era zumbi lento, não sei o que e tal. Hoje fizeram um zumbi mais rápido, né? E ele é muito mais assustador do que o zumbi lento, né? É doido, e fica muito mais emocionante, porque você sabe que o negócio vai chegar e vai lhe pegar e não tem pra onde você correr não, compadre. Principalmente se você for gordinho. Foi gordinho, tá fudido, viu, Dilho? Porque, galera, tá fudido. E Samuel, vamos fazer a correlação já com os zumbis, cara. Uhul. Porque, raciocinando comigo, o zumbi lento, ele toca no misticismo, tá? Fica um negócio envolvido como se fosse uma entidade demoníaca. O zumbi rápido é como se um ser humano infectado, que foi muito mal retratado. Raiva. Ai. Como é, se muito mal... fosse um animal, né, meu cara? Exato, um cara infectado, como foi o caso do Guerra Mundial Z, que nesse lado, desse tipo de zumbi, eu achei que é o mais possível, o mais plausível. Diferente do Walking Dead. Porra, é que é pra arrombar. Então, fazendo a correlação do Robocop, o Robocop tanque passou. Agora é um Robocop tático, é um Robocop operacional, e ele tem que ser ágil, porque os inimigos dele estão mais ágeis ainda. Aquela última cena do... eles desligando o Murphy, né? O médico vai lá e liga ele de novo, não sei o que, fica desesperado lá, né, que o pessoal tá vindo, né? Do exército. Eu acho É porque ele fechou, desculpa aí, né? O cozinho fechou, eu falei, eu vou morrer. Praticamente, ali. Ali, meu amigo, a opção que ele tinha era botar o robô pra ajudar ele, meu camarada. Ele foi mais uma vez. Covarde. Bom, gente, desculpa, cara, eu fiquei puto com o Gary Oldman. Essa verdade é essa. Eu gostei do personagem dele, eu achei carismático. Eu gostei, só que o cara... Gente, tá dúbio pra mim. Enquanto o doutor do Robocop 1 era bem posicionado, nesse 2 agora, ele sai do safado pro amigo pro safado da hora, porra. Pra mim, ele tá quase igual no Batman, cara. Ele tá uma hora, ele tá tentando fazer uma... Ele tá tentando ajeitar uma situação que ele vê que tá tudo fodido, tá ligado? Na minha opinião. Não, aí diferente. Como eu sou fã do Batman... Eita. Tá joia? Comissário Gordon é ético do começo ao fim. Então, mas pra mim ele tá fazendo isso daí. Ele tá tentando ser ético nesse filme também, cara. E agora que o Giovanni falou, acho que é por isso que o Murphy fica puto, né, com ele no final ali. Vai atrás do cara, não sei o que. Não, você mentiu pra mim, né, não sei o que. You're coming with me. Só uma pergunta, eu te questionei. O primeiro filme do Robocop tinha uma conotação sarcástica. O que vocês acham? Tem alguma conotação sarcástica ou uma conotação crítica? Tem que vocês podem dizer? Crítica e política, muita coisa assim. É política é pesado. Crítica também, eu acho isso daí mesmo. É porque a coisa do Robocop antigo era uma coisa mais caricata, né? Mais... Isso. Tanto é que esse filme, eles querem mostrar sempre também que os Estados Unidos são fodão. Tanto é que tem uma parte lá no final do filme que mostra lá o Samuel Jackson. Né? Mostra o Samuel Jackson a lá. A pegada de A dele foi fenomenal, cara. A pegada de A dele tá que nem esses haterzinhos que não tá gostando do filme novo, que eu até agora não entendi porque que a galera não tá gostando desse filme, mas tem gente que não tá gostando, não, né, Dinho? Não, eu escutei hoje que o filme do Wolverine é melhor que esse do Robocop. Galera, não, mas puta merda, mano. Desculpa aí, é o problema que nós temos na internet, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. Não, mas assim, eu quero dizer uma coisa, mano. Puta pariu, mano. Esse Robocop é bom demais, mas vai tomar no cu, mano. Vou ter que parar. Não, gente, eu vou descontar um exemplo pra vocês. Assim, o cara na internet que tá falando sobre filme, que muitas vezes não agride, é um cara que talvez não assistiu o filme, nunca falou sobre cinema, nunca se preocupou em olhar outros filmes, nunca viu referência e solta. Esse filme é melhor que é pior, seja o filme inferior ao filme do Wolverine. Porra! Tá de sacanagem. O filme do Wolverine foi feito com má vontade, cara. Pior, né, cara? O cara nunca viu Robocop 1 de 87. Cara. Não, a pessoa falou isso pra mim, eu até zoei, né? Eu falei, porra, mano, ele chegou a falar que nesse filme, tá? O filme não tem ação. Ele falou que a ação desse filme, ela é chula. Tá, não tem ação, não. Então ele deve ser com certeza fã do Cavaleiro do Zodíaco. Eu li que a motivação do Murphy era infantil, mano. Como é infantil? Ah, o cara só queria proteger a família dele. É infantil, né? Infantilíssimo, né? Vamos lá. O justiceiro destruiu metade da cidade por quê? Que mataram a família dele. Porra! O Don Corleone, o Vitor Corleone, bota pra fuder porque tentaram matar o pai dele, o irmão dele, quase mataram as irmãs dele e a mãe dele. Pô, será que o cara tem algum problema com a família? Não é motivo pro cara fazer isso, não, cara? Não, minha pergunta. Não, é um motivo. É isso, família é um motivo, não é nada. É um motivo infantil, né, Manuel? Né, Manuel? Olha, mas eu tô me lascando. Bora, aqui, mano. O cara roubou meu celular, eu fiquei puto, mano. Eu queria matar o cara. Imagina mexer com a família, fala aí. É, mano. You're coming with me. Eu achei o final ali um pouco meio apressado pra explicar algumas coisas, não sei o que, mas... Ali foi final de produtor, meu filho. Pois é, exatamente. E no final a armadura cinza, né? A classicona ali volta ao original. É, a mais foda que tem. Na minha opinião, devia ser aquela o filme todo. Mas a ideia é exatamente, ela foi feita exatamente pra você, Dinho, como eu, ficar feliz em ver a armadura e falar, fudeu, vou ter que comprar a primeira armadura, depois eu vou comprar a preta e depois eu comprar essa armadura de novo. Você... Agora a gente tem que criar um sistema de notas, né? O Asilo não tem sistema de notas pro filme, mas como é que... Podia ser assim, podia ser de T0 vai do Exterminador, né? T0 até o T1000. Nota mínima T0, nota máxima T1000. Aí vai de 0 a 1000. Quer dizer que uma nota fuderosa é um T800, né? pronto. T-1000 é o máximo. Então pronto, então fica do T0 ao T-1000. Ao T-1000, pronto. Não, mas vamos fazer o seguinte, pode ser assim, ó. Pode ser um T1, um T100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. É isso mesmo, pronto. T100 é o T-1000, pronto. Então vamos lá, puxa aí, João. T0 ao T100, T200, até o 1000. Isso, tá ótimo. Adorei esse sistema de nota aí. Boa. Acabamos de criar a nomenclatura do Zilocast. Posso falar uma coisa contigo? É o seguinte, eu sou fã do Star Wars, isso aí todo mundo sabe. Sou fãzaço do Batman, certo? Sou fã do James Bond, mas aqui eu também tenho meu carinho separado de Exterminador do Futuro. Eu sabe quantos Exterminadores do Futuro eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não tivesse um Exterminador, eu te dar um tiro, velho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, só de armadura eu tenho 2, cara. Não, eu tenho 3. Acabou de cair um outro agora aqui. Porra, filho da puta caiu. Vai lá, Dinho. Bom, minha impressão do primeiro filme, cara, é muito bom, tá? Eu, até hoje, assistindo o filme, você tem umas partes que tá meio datada, que naquela parte lá que o cara cai lá do prédio lá, mas isso daí até você já tá meio imersivo no filme e você releva, né? Portanto, o 800... Eu vou dar o T-800 pro primeiro, tá? Com a alma tá. Do Arnold ou sem a alma do Arnold? Calma, Eduardo, que o filme é bom, cara. O filme é bom e também o que o filme tem de sangue é foda, tá ligado? Então, eu vou pro segundo filme. É um filme que eu já tava sabendo que o filme era foda, tá? Eu já tava lá com o hype lá em cima. E ele mesmo assim, já sabendo que ele ia ser bom, ele meio que me surpreendeu em algumas partes, né? Que nem a parada lá do... dele matar os robôs, tudo, dele ser bem ágil, essas coisas, né, tudo, então eu gostei pra caramba, e só que ele não chegou a ser tão foda que nem o primeiro, tá, então pro segundo filme eu vou colocar nota 7 equivalente a T-700, então é isso, pra mim tá bom, cara, os dois filmes. Samuelzão, vai lá. Colocando as notas do Azila, que a gente tá inaugurando agora as categorias de notas do Azila, que é de T100 até T1000. T0, né? Sim, T0 é o Mopaia, né? Pois é, T0 tá desligado. Pra mim, o novo Robocop, o antigo, pra mim é um T-800, é um filme muito marcante, mas realmente tem algumas falhazinhas de roteiro, que ele chega a ser tão caricato que chega a ser ridículo em algumas cenas devido ao exagero, por isso que fica o meu T-800. E o novo, ele ganhou o T-800 também, os dois estão equiparados pra mim, porque o novo, ele tem uma falha que o filme inteiro foi feito e não tem uma gota de sangue, e pra piorar, o Robocop ainda usa uma arma taser, que eu achei que não tem nada a ver com o personagem isso aí, tá certo que tá na época do politicamente correto e eles querem meio que minimizar isso, porque o filme tem a censura bem menor, né, e meio que tentaram justificar com essa arma, mas realmente não tem a cara do Robocop, né, cara, que o Robocop é a violência, que é o principal fator dele, não tem isso no filme, então muitos fãs vão sentir esse baque por causa disso que surtiu esse efeito em mim, de diminuir pra, em vez de ser um T-1000 se tornar um T-800, porque também tem outro fator, que é o final do filme é, enquanto o final do primeiro filme, o original, tem um final assim, otimista, um final que incentiva a humanidade do Murphy, né, no Robocop. O novo, cara, é totalmente atropelado, como o Joel falou, e eu achei muito tosco o final do filme. Eu estou torcendo que, se for fazer o segundo, que faça um link bacana, entendeu, pra não ficar um final tão, tão jogado como ficou, tão atropelado. Então fica T-800 para o original e T-800 para o remake. Giovannizão. Gostei. Olha, assim, tenho um carinho por todos os dois filmes, tanto é que eu tenho um carinho. Ó, um carinho. É, qual o problema, viado? Eu não tô jogando videogame, não, tô prestando atenção no papo, rapaz. Porra do carinho, mano. Viadagem, concordo. É o seguinte, continuando meu carinho, eu tenho um respeito, melhorou? Tenho um respeito pelo primeiro filme, pra mim, foi impactante. Foi impactante, poder, porque eu tenho carinho mesmo. Foi impactante pra mim, porque eu nunca tinha visto aquela violência no cinema, com uma pancada na gente, e aquele sacado do filme. Então, pra mim, eu considero um T-850, o primeiro filme, certo? O segundo filme que nós estamos retratando agora, Padilha, 2014, tem esse, né, ponto. Esse ponto que o Samuel falou, também concordo em relação ao sangue, tá? Mas, foi 18 anos. Esse é 14 anos e é o tal do está no limite da honra do politicamente correto, tá? Então, eu acho que talvez o mundo não esteja preparado pra um filme com sangue pra todo mundo assistir, pra nerd ver. Acho que nerd gosta tudo menos de sangue. Um nerd novo, não o novo, o tradicional que tá aparecendo agora ou tá sendo criado. Então o que acontece? Infelizmente ou não, eu tenho que dar um T-800 pra esse segundo filme. Primeiro, eu não concordo com o posicionamento do médico, ainda acho que o médico é dúbio, tá? Não tem muitas explicações em relação à decisão da tomada pelo exterminador, tá? Agora, dizer que tem um motivo infantil, uma motivação infantil, cara, putão, desculpa, não, cara. Fique, cara, seja pai, tem um filho ameaçado, seja pai, então o cara tem que entender isso. Então a minha nota, 850 para um modelo antigo e tem 800 para o novo Robocop. Vou dar a minha opinião aqui. Antes do Manel ali. Deixa eu fechar o cast. Jesus Maria José. Vou dizer assim, eu tenho uma lembrança foda, mano, do Robocop, primeiro Robocop de 87, que assisti quando criança, tive o boneco dessa porra, bicho, achei. Ele, na época... Peraí, tu teve o boneco do Robocop? Tive o boneco, aquele que aperta no peito, ele fala e não sei o que, mas lá, e o bicho era gigante. Era boneco mesmo, era boneco mesmo, era boneco, pequeno, mas só um brinquinho, você tinha ele, acho que era da marca Grom? Acho que sim, acho que era esse daí, era gigante, bicho, cara. Estou mandando o link, vou aqui, brinquedos raros, se você não fica chateado, não, viu? Meu Deus do céu. Sempre fui fã do Robocop, bicho. O cara foi um ícone, né, mano, da infância ali, da sessão da tarde e tudo. Na época que a sessão da tarde era violenta, que só porra, né? O cara tava nem aí, né, e ninguém virou, ficou só psicopata, matando todo mundo, ninguém tá dando tiro, nem estuprador, né, porra nenhuma. Exatamente. Eu assisti mais velho, né, pra relembrar o Robocop, ele tem muitas... questões, né, mano? Quando criança o cara assiste por causa, ah, o cara é um policial robô, não sei o que, é massa, não sei o que. E depois o cara assiste de novo, velho, mano, ele tem muita coisa de questão humana mesmo, né, no filme. É um filme foda demais, cara. Então, pra ele, eu dou um T-900 pro primeiro Robocop. Eita, pô! Nossa! Fodaço, cara. Acho muito foda a ação dele, o arco do Murphy, as questões que ele traz e o novo Robocop agora. A violência do Murphy, olha. Taria é o nome do cara, né, mano? Sim, os Murphy, né, mano? E o Robocop do Padilha, eu fiquei meio com medo, mas quando eu soube que ia ser dirigido pelo Padilha, o bicho... Esse cara, vão com certeza barrar ele, né? Vão capar o filme dele, mas ainda assim a alma do Padilha vai estar lá e vai ser um filme. Eu confio. O El Padilhão. Confiei no filme. Eu tô torcendo muito por ele, viu, Joel? Porque depois desse Robocop, eu acho que ele vai receber muitas propostas, cara. Tô torcendo muito por ele pra ele realmente fazer sucesso em Hollywood, porque o cara, puta, mesmo capado, cara, o cara fez um filmaço, velho. Não, mas vai que tá, cara. O filme não é que seja capado. Deram um desafio e ele cumpriu exatamente na regra, cara. Então, missão acho que... dada é missão cumprida, compadre! Então, aí nesse filme novo, achei que não teve aquele negócio do sarcasmo, né? Da paródia ali que teve no Robocop. Foi um filme mais sério, mas ainda assim eu gostei, achei muito foda as questões que o filme trouxe, né, não sei o que, os personagens. Eu senti que tava todo mundo muito bem, mano, atuando ali. O final, pra mim, eu achei meio apressado demais pra explicar aquele negócio de corrupção, não sei o que. Assistir se tivesse um pouquinho mais tempo pra abordar mais esse tema, teria ficado melhor o final, talvez. Mas eu gostei ali da história do Murphy, cara. Eu achei muito massa. E aquela cena ali, principalmente, me chocou pra cacete, bicho. Aquela cena do desmonte da armadura, né? Foi a principal pra mim, a principal diferença do filme novo pro filme antigo, essa, né? Essa cena era pra estar inteira de venda de filme, cara. Você coloca exato, a cena, cara. Aí, chocar era todo mundo, né? Sim, sim. E eu dou pra ele um T-800 com a alma do Arnold. Arnold, uhum, quase, velho. Cara. Achei muito foda, muito, muito bom. Joel nem gostou dos dois filmes, tá ligado? Exato, cara. Achei bom demais, cara, o filme. O filme é muito bom e vai tomar no cu todo mundo. Isso é assim, aí, mano. Tu tirou a minha fala, mano. Vai lá, Vadel. Dá a tua nota aí. Bem. Robocop 1. De acordo com os meus conhecimentos, eu tenho que ver aqui no YouTube quais são as cenas do Robocop 1. É pra você dar sua nota, Manel. Não fica olhando isso. Ah, o Joel é malaca, né, mano? Ele deixa o Manel por último só pra ver a putaria, né, mano? Vai dar pena. É, realmente, o Robocop 1, esse bicho aí, é a o ápice da escrotização violenta. Porque a morte do indivíduo lá, macho, a vez que eu fui assistir, que pelo Netflix até aqui, fazendo propaganda no Netflix, o bicho foi doideira e eu realmente não havia mais lembrado dessa cena. O cara se pergunta, né, como é que esse bicho viveu, mano, depois dessa. Macho é bala, viu, macho? Não é brincadeira o cabra errar uma ruma de escopeta nos couro, não, viu, menino? Que ali o cabra ficou só o papel. Meu amigo, da porra. Mancha, é impressionante essa cena. E ainda assim, 3 horas da tarde, é mais impressionante ainda, né? Cara, juro, posso falar com você, gente? Eu fico estarrecido em pensar que 3 horas da tarde tava rolando essa putaria aqui. Ei, Giovanni. Pois é. Dá um T-1000 pra sessão da tarde, né, nessa época. T-1000 pra sessão da tarde, a Globo estava louca, liberando geral. Enquanto isso, está repetido em looping. Cara, tem aqui pra galera água à tarde. Meu filho, minha filha vai ser uma geração de babaca do caralho. E loop, né? Pois é, e loop, pô. Ah, então. Mas eu dou um. Um T-800, né? Um T-800 pra ele, porque, enfim... Mas com a alma do Arnold e sem a alma do Arnold? Mas... Porque tem a diferençazinha aí. Não, mas é com arma, é com o Arnold na cabeça, viu, mano? Porque o filme é tupão, viu? Mas, na verdade, mas eu acho que esse bicho, pra época... E pra o estilo da armadura ali do Robocop... Porque eu nunca tinha visto o Robocop como uma muleta. Como eu havia falado aí, né? Não, é como se estivesse sendo um suporte pro corpo dele, que ele ainda tinha parte do corpo, então ele ainda tava... Mas eu nunca tinha pensado, nunca vi por esse lado, por isso que ele é lento e tal. Não, eu achei que ele era lento porque, enfim, era um protótipo... Eu achava que era uma tecnologia, um protótipo, né? Tecnologia... É um protótipo de marca... De marca... Baixa marca qualidade, né? Então, pois é. Não, mas é que... A intenção do bicho, a intenção dele era pra ser uma armadura zona pesada. Pesada mesmo, entendeu? Pra combatezão pesado. Pesado. A bala é como se fosse um tanque, pronto. É. Só que um tanque não é leve. Um tanque é preparado pra chilar a bala mesmo. Então, pra mim, eu sempre vi ele nesse aspecto. Que ele fosse um... Tanto é que ele tem um sistema nas pernas lá, que ele enfia uns ganchozão na perna e aguenta o que vier. Puxa, é verdade, mesmo. Me lembrei agora. O Robocop tinha trava de apoio, que nem uma metralhadora de impacto tem, isso é verdade. Pois é, então esse bichão era um tanquezão, humano, andando pelo meio do mundo, errando todo mundo nos peitos com a submetralhadora. Então, eu acho que esse bicho não merece ter 800 não, mas esse bicho merece um T-1000, mano. É porque esse filme é foda, mano, pra época e tal, um negócio meio loucão, entendeu? E outra, agora, porém, Robocop novo. Esse Robocop novo. Esse bicho aí tem o T1 aí, tem. Suspense, tem um, suspense. Tem o T0 até o T1000. Tem um T1 aí, tem. T0 até o T1000. Não, não, esse bicho também merece uma T8 sentada. Ou T8-900 aí, porque esse filme saiu muito bom, viu, macho? Se não fosse a frase do meu tio, isso é um filme, meu filho. Isso é só um filme, meu filho. Isso é só um filme, meu filho. Se não fosse essa frase, tinha muita mentira nessa porra, né? Tipo aquela armadura sair, o cara sai andando ainda, depois de uns 30 metralhadores, 1.50, sai nos couros dele, ele ainda sai andando. Não é nada, né? Até eu tava lá, saindo correndo também, né? Só de cueca. Só de cueca. Mas eu acho que o conteúdo do filme saiu muito bom também, a história. Muito boa mesmo, porque não desliga a parte sentimental da coisa, que é a família dele e tal, aquela esperança da mulher de voltar com o marido, volte meio que volte pra casa, né? Porque mais voltar... É difícil, a não ser que ele bote uma caminha de laboratório daquelas lá no quarto, né? Que bota as bichinhas, qual é o nome? As vitaminas dele, né? As vitaminas, os sais minerais e tal, pro cara sobreviver. E... E o quê? É um T-800 pra ele. Que rolo do caralho, meu irmão! Eu pensei que ele foi lá pra caralho pra depois falar, vai tomar no cu, esse filme é uma bosta, já era. Pessoal, qual foi a nota final? Foi T-800, T-900, T-500? É, mano, tem hora que ele... Aí ele, não, T-900. Aí voltou pro T-800 de novo. Isso aí, né, nota do meu... cara, é o problema da internet. Permite qualquer um criticar sem se identificar. Que quando você escreve, você tem que mandar uma carta e botar no correio, né? É. Todo mundo é macho. Todo mundo é macho no anonimato. Não, cara... Telefone, o cara fica... Telefone agrita todo mundo. Fala o que cara, pensa e tal. Imagina a internet, cara. Critica, cara, né? Cultuadores da cultura americana, não sei o que é. O cara vai ver... É, agora eu vi um agravante aqui. O cara aqui, vai ver a lista de jogos do cara, Call of Duty, Battlefield 3. Praticamente. Não, se o cara realmente é cultuador da mesa americana, ele tem iPhone. Pois é, né? Tem iPad, certo? Usa o Facebook. É, o cara tá no Facebook. Toma milkshake e adora o McDonald's. Esse é o radical que toma o imperialismo americano. Hasta la vista, baby.